Minha visão é ser o podcast mais ouvido entre os currados até 2028. 2008, você disse? Tá errado isso, né? Não, 2028. Se travou, me desculpe. Ah, tá, opa. Na visão, também pode colocar Parade da Leg até 2015. Que está começando o podcast de Tanguinha! Bum! Meu Deus, corram, corram! Corram as colinas, cara! Frente do rio! Merda, o peito do cara destruiu o mundo, cara! O programa de hoje foi lançado no dia 17, se você conseguiu ouvir antes do dia 21, parabéns. Se você conseguiu ouvir depois, é sinal que nós falhamos, porque o mundo está prometido para acabar no dia 21, e nós aqui da Tanguinha Corp, caso nenhum dos métodos maias funcione, nós vamos aqui hoje dar possibilidades de como acabar com o mundo com as suas próprias mãos, rapaz. Exatamente. Vamos debater aqui meios viáveis de acabar com o mundo de uma maneira completamente inesperada. Que é a prática do terrorista. Al-Qaeda, ouve a gente. Terrorismo for dummies. De Tanguinha. E pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez forjando felicidade, o Fluffy. Um dia, a senhora vai me ver fazendo sucesso na televisão, tá ligado? E aí, sabe o que, é que eu vou falar pra senhora? Vai tomar no cu, tia Valquíria! É isso que eu vou falar pra senhora! E comigo hoje, o Vod. Rapaz, eu sempre gosto de acreditar nas teorias mais absurdas possíveis. Eu queria que o mundo tivesse acabado na primeira vez explodindo uma bomba atômica, que eles não tinham certeza se a atmosfera explodir junto ou não, cara. Sabe, ia começar uma reação em cadeia e queimar tudo. Pá, pá, pá, pá. Teria sido muito maneiro, cara. Na verdade, você não estaria aqui, né? Mas é, eu acho ótimo. E comigo e com o Bode Pomo! Eu que mando aqui. Agora ficou bom. Sou eu! Ah, se o mundo acabar, eu ganhei uma vinheta, cara. Pelo menos foi o que o Bode prometeu. Se ele não colocar uma vinheta isso aí, eu vou sair muito no vácuo. Você pede uma vinheta. Isso. E hoje nós temos aqui também o nosso brother Carlos Pivoto e Lapso. Todo ano tem carnaval no Rio e nem por isso o mundo acaba. É verdade, rapaz, é verdade. Na verdade, mas pode ser que acabe agora, né? Porque eu voltei a participar depois de 10 mil anos dessa pena. Verdade. Ah, né? Você tava aqui no Mural de Recados, não vem com esse papinho de Cinderela, não. Cinderela, por que Cinderela? Não faço a menor ideia. Por que Cinderela? Porque você é maluco. E conosco aqui hoje também a Letícia. Eu vi muita propaganda de festa falando que o mundo vai acabar numa grande festa. Se for assim, eu não quero participar. Caralho, neguinho tá apelando muito, cara. Eu vi o cartaz assim: aproveite o último sábado do mundo, festeje com a gente. Puta que pariu, cara. Muito desespero. Que o mundo acabe no dodinho. Festa de arromba. E hoje aqui pra fechar com chave de ouro, nosso amigo Gustavo. Um minuto para o fim do mundo. Vista a sua tanguinha em 60 segundos. Fala aí, galera. Porra, essa o repentista caraca, de tanguinha. Que orgulho desse cara, meu irmão. Vi quando era um pequeno mancebo ainda, agora tá fazendo música. É o fim mesmo. E é isso aí, galera. Nós vamos debater aqui daqui a pouco, logo depois do Mural de Recado. Já voltamos. É isso aí. Fim do mundo, rima bom. Vinheta do pombo de novo. Sou eu. Eu que mando aqui. Agora ficou bom. Mural de Recados. Fala aí, galera. Está um belo dia lá fora, com exceção dos meteoros e bueiros explodindo. Aí é uma merda. Aí é um problema. Bueiro explodindo. Mas até que o mundo acabe, nós temos que dar os recados para vocês. E, isso bom. Começa aí com as redes sociais, cara. Como é que funciona a Tanguinha Corp nas redes sociais? Porra, moleque, nas redes sociais a Tanguinha Corp tá brilhando muito no Corinthians, campeão mundial, né? Campeão mundial, Corinthians. Campeão mundial, aí. É o Corinthians. É, a Tanguinha Corp brilhando tanto quanto o Corinthians. Não, tanto quanto o Corinthians no Facebook. Estamos lá, facebook.com/tanguinhacorp, brilhando muito. Também tem o Twitter, né, cara? O Twitter é a ferramenta do Pintinho Azul, que eu sempre falo aqui. Se você quiser mandar recadinho pequenininho, a gente também tá tentando, né, estar presente no Twitter. E é twitter.com/tanguinhacorp. Manda sua mensagem. E olha só, o Tanguinhacorp agora também tem uma comunidade no Google Mais, que não tem um link bonito, tipo google+.tanguinhacorp, é um link todo zoado. Se um dia tiver um link bonito, eu dito. Até lá vocês vão ter que clicar ou procurar no Google Mais. Então, entra no site aí, que se eu tiver sem preguiça, vai estar no link do post aí, a comunidade do Tanguinhacorp no Google Mais. Ainda não tem nada, mas há de ter, e é um problema. Segundo o Pluff, Google Mais é nosso link de conexão. Se existe link de conexão ou é uma redundância? Eu acho que é redundância, mas pode continuar. O Pluff falou que é o futuro. Esse que importa. É o futuro. Pluff é acionista da Tanguinhacorp aí, cara. Eu sou o cara que estuda as tendências do mundo. Muito, muito moderno. Isso, muito. Inclusive, nós temos também que falar aqui da nossa promoção de Natal, que não acabou ainda. Tá rolando, já temos 8 perguntas. Que se você não tava sabendo, você vai ter o link aqui nesse post, uma imagem bonita pra você clicar. Promoção de Natal da Tanguinhacorp, você entra lá, responde perguntinhas e se responder corretamente, concorre a um jogo. Não esqueça de ler as regras, porque tem alguns pormenores. Deixando bem claro que esse é o grande troll da Tanguinhacorp, né, cara? Porque o mundo vai acabar antes do Natal, então ninguém vai ganhar. Ninguém vai ganhar nada, é verdade. Mas. Vocês estão aí perdendo seus tempos. Estão todos felizes. Tem 8 perguntas, pretendemos botar mais algumas assim que a Steam lançar umas promoções de jogos pra gente poder comprar e compartilhar com vocês. Então aguardem. Pô, você não falou que o Bufalão tá aqui com a gente, cara. O Bufalão tá aqui com a gente porque o Bufalão vai pedir. O Bufalão é um cara muito gentil. Não é não, Bufalão? Opa, eu sou um cara muito gentil, eu sigo a Tanguinha nas redes sociais. Olha só, cara. Então, olha só. Bufalão, eu preciso que você convença os nossos ouvintes. Peça para eles convidarem os amigos a também conhecer a Tanguinhacorp, cara. Peça para eles recomendarem a Tanguinhacorp para 5 amigos, tá ligado? Você tem que usar seus dons da amizade para convencer essas pessoas. Galera, página do Facebook, Tanguinhacorp, chamem seus amigos, vale a pena. Porra, caralho, se depois de o Bufalão falando isso, você não for, maluco... Que Twitter você eu não posso comentar do Twitter porque eu não uso muito, né, mas pô... Nem a gente, mas esse é um problema... Ah, eu tinha um Twitter e eu não segui a Tanguinhacorp no Facebook. Depois que o Bufalo falou, eu vou seguir a Tanguinhacorp no Facebook e eu vou deletar o meu Twitter, cara. Porque o Bufalo acabou de me convencer dessas duas coisas. E vamos para o programa! Ah, valeu, Bufalo, te vejo de novo nos e-mails. Valeu, abraço. Tanguinhacorp. Por um mundo mais arejado. Galera, o mundo vai acabar, mas quero eu que os maias estejam errados. Assim, a gente deu muita trela pra Nostradamus, até pra Bíblia, cara, sabe? E ninguém acertou. Ninguém fez nada. Ah, vai chegar um cometa gigante. Ah, os mortos vão se levantar. Ah, as quatro bestas vão chegar. Ah... Bug do milênio. Porra, bug do milênio. É muito fácil, né, cara? É difícil é cumprir, porra. E já que aqui nós somos a teoria que faça você mesmo, tá ligado? Aqui a gente gosta de montar nossos móveis em casa, plantar nossa própria comida. É de Lego. A gente vai tentar umas maneiras absurdas pra destruir isso de vez, cara. Que profecia que a profecia não existe. A única profecia verdadeira é do Luke Skywalker. Aqui, primeiro vamos pegar uma teoria antiga aqui, aquela porra do bug do milênio. 1999 virar 2000, os relógios iam parar, o mundo ia acabar. Que babaquice, cara. Tem um idiota que acha que o computador vai parar de funcionar porque a porra do número vai virar, cara, vai subir a humanidade. Não, mas é porque os computadores daquela época eles não tinham. Eles não estavam preparados pra virar pra 2000. Exatamente, eles não tinham essa configuração. Mas é, atualiza o Windows, porra, faz internet de escada lá. O slot da centena não tinha zero, cara. Eles só fabricaram do 9 pra cima. Burros pra caramba, né? Não, na verdade. Olha só. Aquele computador de roleta de ônibus. Qualquer computador desse na época já rodava o 98. E por várias vezes ao longo de 99, eu adiantei o meu relógio pra 2001, 2000 de sacanagem pra ver se dava algum defeito. Nunca deu. Então, isso foi tudo balela na mídia. Intriga da oposição. Pessoas. Foi intriga da oposição, cara. O máximo que eu tive de problema em 99 por adiantar o meu relógio pra 2000, foi que uma vez o Windows Update reclamou que ele não podia fazer as atualizações, porque o meu fuso, ele falou que o fuso horário estava incondizente com o servidor, sei lá, alguma coisa assim. Então o máximo que você ia perder naquela época era o update do DirectX 9 e não ia poder jogar o FIFA 99. 9 no seu computador. Porra, olha a merda. Derrota. O mundo acaba, cara. Falar o bug do milênio, esse negócio do dígito, da merda, funcionava só no Tamagotchi. Você podia passar um dia inteiro em um minuto. Você jogava pras 11h59, esperava um minuto. Cara, era muito roubo isso, só pra o bichinho crescer rápido. Era a bomba do Tamagotchi. A única vez em que o bug do milênio funcionou de alguma forma pra alguém é no episódio do Chapolin, em que ele ganha o vampiro adiantando o relógio, assim. Qualquer outra ocorrência, não tem nada. Nasce o dia. Maceteiro, né, cara? It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Eu queria começar aqui as nossas teorias malucas com uma coisa que eu pensei um dia desses, cara, assim. O mundo, assim, a totalidade social só pode ser entendida mediante o controle dos meios de produção, blá, blá, blá, blá, blá. Assim, eu acredito que a economia rege o mundo. E assim, e o pulmão da economia do mundo é a China. Se você levar, não vou dizer nem todo, mas se você levar 50% dos chineses pra passar um final de semana na Disney, cara, o mundo acaba. Porque, sem sacanagem, se você for abraçar o Mickey e comer hambúrguer, você não vai trabalhar na lavoura, nem produzir iPad por $1 por dia, nunca mais. Na lavoura eu acho muito complicado de trabalhar, mas acho também em outras atividades. Você é hipócrita. Você é um... é um choque cultural, cara, mas, porra, pode. A sua teoria, eu acho que ela realmente tem fundamento, cara. Se você pegar um chinês que trabalha, tá ligado, empacotando baralho, tá ligado aqueles vídeos do YouTube que o maluco empacota baralho um atrás do outro em milissegundos, sacou? Se você botar um cara desse pra, que é praticamente um escravo, pra conhecer as maravilhas do mundo Disney, que você é pago pela felicidade, tá ligado? Você é pago pra essa pessoa te dar bom dia sorrindo, o cara não vai querer mais aquela maldição. Só que isso também não é viável, né, cara? Como é que você vai pegar metade da China e mandar pros Estados Unidos? Primeiro que quebrando não cabe, da economia. Primeiro que não olha cabe lá na Disney. Vai causar um colapso do sistema aéreo, cara. Outra maneira de acabar com o mundo. É só separar por cada Disney que tem no mundo inteiro e pronto. Não tem tantas assim. Tem 3 nos Estados Unidos, 1 na Europa e 1 no Japão. São 5 Disney. E as companhias aéreas vão... A não ser que eles vão migrando a pé, tá ligado? Inclusive, uma outra forma do mundo acabar é se a Disney comprar tudo, né? Porque eles estão comprando a porra toda. Eles vão transformar tudo em rato, Mickeyzinho, Pato Donald, Pateta, porra toda. Acabou com essa porra toda. Vira só uma palhaçada de desenho babaca de criança. Ah, mas do jeito que tá, a Disney daqui a pouco... Pô, daqui a pouco a Disney compra a China também, pô. Não tem problema. Verdade. Imagina todos os chineses com orelhas de mim. Meu Deus, cara. Abre a maré. Uma forma muito viável de acontecer um fim de mundo é a gente ter uma era glacial de novo. Porque era glacial é um negócio meio... foda-se. Tem um botão... A natureza tem um botão vermelho. Igual aqueles de esteira, pra você parar a esteira. A natureza tem um botão vermelho. Tem um botão na minha casa. Que é o botão da era glacial. Que ela aperta assim do lado. Era glacial! Aí acaba, você não viveu muito tempo. Não tem como prever. É uma parada bizarra. É o botão pra acabar com a bagunça, né, cara? Acabou a putaria. Acabou a putaria, pronto. É quando a professora pega o quadro, começa a bater o apagador do quadro e começa a bater no quadro igual maluca, assim. Ela tá nervosa já. Silêncio. Aí tudo cala a boca, assim, fica... É o botão de era glacial. Pô, mas será que a gente não volta congelado depois de que a gente degela e volta da vida? É, outro dia, inclusive, eu encontrei um cara pré-histórico congelado aqui na esquina. Sim. Ele me deu bom dia muito cordialmente. Poxa, mercê, bom dia. Seria foda se a professora, de fato, batesse com o apagador no quadro freneticamente, gritando, era glacial! Era glacial! E aí congela toda a turma, né? Isso também seria deveras interessante. Mas o era glacial é um negócio pertinente, porque você não consegue mensurar com uma discretização suficiente quando foi a última. Sabe que foi há alguns milhões de anos, sei lá. Mas você não sabe exatamente quando. E ela também não é uma função linear, você sabe quando vai ter a próxima. É sempre de tantos em tantos anos. Pode começar a ter uma manhã e foda-se. E aí daqui a 50 anos descongelou tudo, a gente tomou um perdido playboy, depois que descongelou de novo, aí as árvores crescem de novo. Mas aí a vida animal já era. Um abraço. Até porque não, mas e o dilúvio? Só, o dilúvio não é uma possibilidade mais próxima? Aí depende da religião de cada um. Eu não vou ficar tratando desse tipo de coisa, não. Não, mas eu não é uma coisa... Não, não é religião, caralho. Não, a gente não tá falando de uma coisa religiosa. A gente tá falando de um cataclisma que pode acontecer. Com toda essa merda que tá acontecendo no sistema... No nosso sistema, né? É, tipo... Mas, região serrana já experimentou dilúvio. Se todos os chineses fossem para o Polo Norte e Polo Sul com toalhas de secar gelo, cara... Cara, eu acho que a gente poderia causar um dilúvio, cara. outra coisa muito viável também, dentro desse aspecto de mudança climática, o clima não muda tanto assim, né? Nós é que mudamos a natureza a ponto de que o clima, quando vai agir sobre aquela natureza, foge a porra toda. Porque você tem um terreno lá que era um barranco. Aí o filho da puta foi lá e aterrou o barranco. Então a chuva que cairia ali se comportaria de uma forma, passa a se comportar de outra. Aí alaga e não sabe por quê. É, outra coisa também, chove, aí a praia de Copacabana invade a porra da calçada. Aquilo ali, 50 anos atrás, era areia. Então aí o cara reclama que tá chegando na Avenida Atlântica e acha que é o fim do mundo, quando na verdade é a porra d'água, só tá indo até onde ela sempre foi, onde ela sempre pôde ir. Não tá fazendo nada de errado, não tá invadindo o território ali. Então esse negócio de clima, a gente fica preocupado que teve dois tsunamis, não sei o quê, mas você tem que ver também a interferência que o homem causa na natureza, faz com que esse tipo de merda aconteça. Porque você constrói casa onde não era pra construir, a terra onde não era pra aterrar, bota concreto onde era pra ter grama, pra terra absorver a porra da água. Opa, perdemos a luz. Alô? Alô, pessoal. Deu bizil. Perdão. O mundo acabou lá em Caxias. Eu vou continuar de onde ele parou. E aí você põe terra onde tinha grama, e aí os travestis daí trocando sexo, é um problema, cara. Isso tudo afeta a natureza. E aí os bizil acontecem. Deixa eu te ajudar, então. Ele tava falando de quanto o homem interfere pra fazer com que as mudanças climáticas e esses possíveis fins do mundo pela natureza podem ser influência do homem. E eu lembro que o Bode sempre comenta da teoria dele de diminuir, né, o aquecimento do planeta pintando os telhados de branco. Então não seria uma maneira muito fácil de explodir o planeta com calor se todo mundo pintar os telhados de preto? Porra, tudo de preto? Porra, vamos botar tudo a lona preta em cima do gelo, cara. Isso aí é muito gótico. Pintar de preto o mundo glacial. Aí não reflete mais a luz, todo mundo morre de calor e o mundo acaba. É, lá na Califórnia, teve uma época em que o Schwarzenegger ele fez tipo um IPI reduzido pra carro branco. Porque não vendia mais carro branco, né? Sério isso? Não vendia mais carro branco na Califórnia. Caralho, aí ele deu um incentivo fiscal. É carro tipo branco, cota automobilística. É taxista, é ambulância, é funerária e é carro branco. É uma coisa que pode funcionar também pra foder com a natureza muito rápido. É uma vez por mês você vai até um lixão desse da vida e compra um pneu de caminhão, leva até a sua rua e queima, sabe? Que é, todo mundo queimar um pneu. Tem muito pneu todo mês, assim, queimar um pneu, cara. Vamos destruir o mundo. Vamos lá, um pneuzinho. Pá, pá. Fica aquela língua negra subindo. Já imaginou todo esse aqui numa língua negra subindo ao céu? Pá, que coisa linda. Pô, outro jeito legal, né, de quem queima quantos por mês. É, você vê outra... o sindicato de trabalhadores da Argentina, tranquilo, cara. Eles adoram queimar pneu naquela porra. Da puta. Outra maneira legal de fuder com o ambiente é se todo mundo peidasse ao mesmo tempo, porque aí ia ser metano pra tudo quanto é lado. Ah, esse papo de peido de vaca vai me matar, cara. Vai ter que comer muita batata e tudo de feijão, cara. Porra, essa vaca. Estava conversando com a minha amiga Letícia hoje, a gente bolou um jeito muito bom de destruir o mundo. Seguinte, você reduz o preço dos rodízios, seja de pizza ou de japonês. Porque aí. Faz um grande grupão, né, cara? Exato. A gente já fica rico nessa brincadeira, hein? Porque aí o que acontece? As pessoas vão morrer de obesidade, a economia mundial vai crashar porque vão matar muito bicho, não vai ter como produzir tanta comida assim tão rápido, os garçons vão morrer por esforço excessivo. Assim, é tudo comba, cara. Só reduzir o preço do rodízio. Vamos subsidizar o rodízio, gente. Vambora, criar um fundo. Vamos fazer um kickstart. Cara, os vegetarianos vão sobreviver, cara. E aí eles vão ter a... Eles sempre falam que eles são escolhidos, que eles são superiores, e eles vão estar certos no final das contas. Mas eles são... Eles são Hare Krishna. Pois é, eu acho. É, eles têm até poderes, né, no... O boy tá falando de fuder com a natureza, tem uma forma mais rápida de se fuder com a natureza, cara. É só você fazer um buraco no broto de bananeira, e aí, né... O Serguei tá aí pra ensinar. Dessa vez eu previ essa. Tá ficando muito previsível, pombo. Pô, é melhor parar com essa porra aí. Toca a cabeça do pombo de novo aí pra ele... Tô eu! Eu que mando aqui. Agora ficou bom. Ok, e se a gente pudesse espalhar um vírus? Qual seria a melhor, tipo, melhor coisa? Ah, fazer nascer óleos em todo lugar, tá ligado? Qual seria a coisa mais escrota que acabar com o mundo de verdade? Mas não morrer direto. Morrer direto é escroto. Transformar todo mundo em lagarto, que nem Homem-Aranha. Cara, que foda. Bora. Mas aí ninguém ia morrer, só ia virar lagarto. É claro que ia morrer, todo mundo morre. Aquilo ali é um filme, não é verdade. As pessoas iam morrer. O lagarto é tipo um bolso que você dá pro cara. Se o cara perder braço, você não vai morrer de hemorragia, ele vai regenerar o braço depois. É mentirinha, não ia dar certo, as pessoas iam morrer. Não ia ser mais natureba, a gente ia parar de fazer merda com a natureza e ia ficar todo mundo feliz. Ia nascer uma árvore na cidade. Eu torço muito pra que a bactéria ou o vírus, eu não sei ao certo, da peste negra evolua, cara. Porque o mundo precisa de uma limpa, tá ligado? Um terço das pessoas caindo de novo. Vai ser bonito. Você pega. Tu perdeu teu filho, filha da puta. Aviões militares americanos, coloca um jato de ebola em cada um, manda sobrevoar os continentes e pronto, você mata metade da população. Ah, você podia explodir a torcida do Corinthians, que tá lá na final. Outro jeito de acabar com o mundo, vamos acabar com todos os telefones celulares. Ninguém vive sem celular hoje em dia. Fato? Cara, vocês estão zoando. Essa porra de celular, o nego fala que tem teoriazinha de aquela magnetismo dele e tal. Não é magnetismo, caralho. A rádio, o rádio que ele emite. Radiação que emite mal, a galera da Oi, os funcionários da Oi, fala que dá câncer. Só tem telefone fixo, cara. Eles não trabalham com telefone móvel. Caralho, a galera que entende essa porra não usa, cara. É bizarro. Não, mas telefone e celular realmente faz uma saúde. Isso. Não tem discussão, não. Pô, então a gente podia fazer um grande telefone celular, cara. Mas eu acho então seguinte, que já tem alguém trabalhando em terminar com o mundo com isso. Tem, tá, o Steve Jobs, ele começou o trabalho. Todo mundo quer um iPhone. O problema da radiação pro telefone é o seguinte: a emissão é tão patética que você teria que ser um japonês. Você teria que ser o japonês mais velho do mundo pra você começar a sentir efeito de radiação pro telefone celular. Se você começou a usar quando era bebê ainda, porque é muito pequeno. A menos que você tenha um japonês pequeno, tem que... Não, mas se for aquela. Se você for mulher de bandido, você tem 3 celulares na cintura, cara. Já triplica o efeito. 3 celulares e um rádio. É isso aí. Já mas, assim, e, ó, celular, a radiação do celular é fácil. Aquela teoria de que o celular explode posto de gasolina, que ele é mais difícil. Isso é muito difícil, é verdade. Eu acreditava tanto nisso, cara. Não, isso é plausível, você nunca viu. Não, Mitch provou que não é real. Ah, é? Então, eu na minha cabeça, eles tinham provado que era plausível. Então, na minha cabeça é melhor esse episódio, então. É que nem aqui, nesse mesmo episódio tem aquele também que eu gostaria muito de acreditar, a cerca elétrica. Se você mijar numa cerca elétrica, o mijo ia... É o do metrô, não? É do metrô que eles... É, da linha do metrô. É, muito bom esse episódio. Na verdade, os caçadores de mitos só provaram que os cientistas podem fazer sexo sem crescer. Mais nada. Que nojo. Aqueles caras são muito viados, cara. É sério. Eles se comem. Eles não são irmãos? Eu acho... Não são irmãos, não. Adam e o Jamie... O Adam e eu, nós, na verdade, temos uma relação de amizade apenas, e vocês estão confundindo as coisas. Ele é meu colega da barra, só isso. Tapinha na bunda. Ô Pombão, tem um desafio pra você agora. Toca a vinheta do Pombo, por favor. Eu que mando aqui. Agora ficou bom. Sou eu. Obrigado. Bom, você tem 10 segundos pra pensar num dito de acabar o mundo usando travestis. Valendo! é só dar liberdade total pra eles, cara. Acabou. Não, uma lei. Tá sendo uma lei que o travesti pode comer a sua mulher, tá ligado? Bota uma... Não, então, lá. Exatamente. Deixa o travesti fazer tudo o que eles querem, cara. Pronto, acabou o mundo, cara. É só isso. A única que o travesti é bagunça. Cara, a única forma de você impedir os travestis de acabarem com o mundo, eu já falei, é aquela da teoria do vergalhão incandescente, entendeu? Vergalhão incandescente. É tipo a bala de prata pro lobisomem. Entendeu? É o vergalhão incandescente. Cara, o vergalhão incandescente é a bala de prata pra qualquer pessoa, né, cara? Não, especialmente travestis, cara. Travesti tem uma fraqueza. É fraqueza X4. Enfiado no cu. Caraca, se houver um apocalipse de travesti, quer dizer então que o especialista é o pombo, né? Exatamente. Vamos tá muito na droga ali, né, pra essa Paris, né, cara? Você quer ver como um jeito de travestis acabar com o mundo? Você obriga toda criança que tiver tirar as amígdalas, tem que fazer a operação pra virar travesti na mesma cirurgia, entende? É cirurgia casada. Só faz se for junta. Pá! Cara! Vesícula também, cirurgia simples. Qualquer cirurgia. O cara vai tirar dente. O cara vai tirar a apêndice, pá! Chega com peitos em casa. O cara vai tirar um cinto, vai... é bem episódio de South Park também isso aí, né? Esse plot teu aí, né? Sério? Cara, South Park governa o mundo. É, cara. muito zoado, cara. Depois de ter enfiado o vegano incandescente no travesti, ele vai falar foi errado. Sabe um perigo muito real que a gente tem que falar aqui, que pode acabar com o mundo, são as águas-vivas gigantes. Águas vivas gigantes? É, não conhece o caso das águas-vivas gigantes, Letícia? Austrália, sempre. Sempre, aquilo ali é um país que tem ornitorrinco, só tem desgraça, cara. Ali, o que são as águas-vivas gigantes? Se você corta uma água-viva, se você tenta matar, você não mata. Você... Exato, ela só começa a se multiplicar. Porra, eu tenho um hobby de assistir programas sobre animais venenosos ou animais que matam muita gente na Austrália, só que eu não tenho TV a cabo, então esse hobby é bastante controlado. Se eu tivesse, isso seria um problema. Caraca, se você tiver conexão com internet boa, seus problemas acabaram. Vou te passar um site aqui agora que você pode ver Discovery Channel todo de graça. Cara, mas imagina. E esses programas são maneiros porque geralmente os narradores são assim, né? As águas-vivas gigantes da Austrália têm uma peculiaridade para entre todos os animais. Não, você tá faltando suspense. Ah, é verdade, desculpa. Então geralmente eu faço uma música assim. As águas-vivas gigantes da Austrália têm uma peculiaridade ímpar nos animais da crosta terrestre e também das profundezas do mar. Acho melhor que isso é o site que tem uma webcam que fica transmitindo a vida na selva. Aí fica lá o mato. Aí de vez em quando passa um animal, tá ligado? Moleque, vocês já viram aquele seriado A Casa dos Babuínos, moleque? Aquilo é muito O clã dos babuínos. A Casa dos Babuínos, cara. São Big Brothers de macaco, né? Quem é isso. Mais interessante é que Big Brothers de verdade. A diversão deles é tacar corno nos outros. É tipo isso. Não, porque tem um casal de travesti boiola, cara. Travesti boiola não, que o cara de boiola é meio escroto, né? Ele só queria ser feito, ele gosta muito de mulher. É o casal que tá buindo boiolas, tá ligado? E um deles vira o líder da casa, tem um carro assim, cara. E aí eles ficam inventando personagem pra cada um dos babuínos, entendeu? Eles botam 3 na casa, aí libera comida, aí tem prova do líder, tem várias paradas, cara. É muito zoado. Mas um tipo episódio de safado. Tem as fêmeas desfilando na piscina e tal também. Aí sabe um jeito também bom pra acabar com o mundo? Você dá um furão de estimação pra cada ser humano. Tá ligado que furão vai direto no olho do ser humano, né? Aquele bicho é aí, ele fica... Eu abri a casa com os travestis, hein? Não, é sério. É que o furão, ele vê o movimento da órbita. Olha. E ele acha que isso é perigo, entende? Ele... No olho da pessoa. É um perigo, furão. Pior que eu vi um episódio de Two and a Half Men que é exatamente isso que acontece com o Charlie. É. Não, inclusive, aquele livro, Ensaio sobre a Cegueira, é sobre isso. Teve uma infestação de furões lá na Europa e deu uma merda toda. Portugal, o Saramago sonhou com isso e escreveu o livro. É, cara. Bom, então é um livro vazio, né? Tipo, a festa dos furões. Ninguém vai. Vinheta, merece o vinheta. Sou eu. Eu que mando aqui. Agora ficou bom. A parada é a seguinte, isso aí eu vou precisar da ajuda de vocês, meus queridos amiguinhos. A gente tem que formar um exército muito poderoso, assim. E a partir daí a gente domina um povo e cria a cúpula do trovão. Vamos brincar de Mad Max, cara. Caralho, dois homens entram, um homem sai, cara. Puta que pariu. Que isso? Pô, mas aí a humanidade não vai acabar, cara. Pô, você vai reduzindo, cara. Vai reduzindo, reduzindo. Dois homens entram, um homem sai. Um mundo grande para poucos. É tipo o leme holandês, né, cara? É tipo o leme holandês. Se fosse feito um reality show, assim, de gladiador, até a morte, cara, ia ser o programa do milênio, cara. Pô, mas tem o UFC, porra, praticamente. Não. De maluco entrar e só sair morto mesmo. Só sair um vivo e um morto, cara. É um negócio só ver. Se o UFC, mas, cara, daqui a pouco o UFC tá assim também, cara. Mas que chato, né? Essa coisa de direitos humanos acaba com a diversão das pessoas. É verdade, o policial nem pode exterminar uns bandidos. Sacanagem isso, pô. Esquadrão da morte, nada a ver. Pô, o policial não tá mais podendo nem bater em jogador de time argentino, cara, que no Brasil foi mais um bandido. Eu vou fazer um apelo aqui pra nossa comunidade policial. Por favor, continue batendo em maconheiro. Por favor. Eu te peço. Esses cracudos que tem agora lá pro subúrbio do Rio agora. Né? Lá por qualquer lugar do mundo, cara. No fundão não tem, não, Pivoto? Cracudo? É. Tem na entrada ali, os caras que vêm na maré. A nova Cracolândia ali próxima, pô. É, chama-se Faculdade de Letras. Não, sacanagem. Mas o... Essa é uma escola de belas artes, na verdade. É, mas o tem ali uma... tem um complexo ali de terra de ninguém mesmo, né? Tem as comunidades carentes da maré e tem um pedaço ali que é meio zona desmilitarizada, né? E aí fica até se esbalda ali no Guaravita. Guaravita, maior sucesso. Cachimbo de metal. E, cara, os cracudos são os zumbis da nova era, né? Também. É verdade. Crack, vamos dar uma pedra de crack pra cada criança. Olha só, rapaz. Caralho, cara. Mamãe, eu quero ser crack agora, Aí o Rio de Janeiro vai se tornar de fato uma selva de pedra, cara. Isso é coisa aí, né? Puta que pariu. Pobre de tanga! Ou eu? Ah, e quais seriam os efeitos de acabar com a internet? As pessoas iam voltar a ser normais, é. Puta que pariu. A longo prazo, a longo prazo. Voltar a ver com bolzinha no Cartoon Network. Eu era muito mais feliz naquela época. Não, acho que o primeiro passo, cortou a internet, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o prédio da UERJ recebeu um monte de visitante. A galera ia se jogar de lá que nem louca. Aí depois o prédio da UERJ e a Ponte Rio-Niterói. Suicida. Aí, pra quem não é do Rio, são os dois focos de suicidas, assim. Se você quiser criar, o Orkut acabou, mas se você quer entrar num grupo de eu sou suicida, frequente Ponte Rio Niterói e o UERJ. Você sempre vai achar seus amiguinhos. Cara, pior que eu tenho uma história da mulher do meu tio que se jogou da ponte. Caralho. Bizarro. Ela teve sucesso? Obteve, pô. Sentiria? Então. Mission accomplished. Mas eu tenho água toda embaixo. Pra você se matar pulando da ponte Rio Niterói, você não pode pular, tipo, do início. Então você tem que ir pra lá muito determinado a andar até um ponto alto pra poder pular. Não, vai no vão central, né? Tá, mas o ônibus não vai parar pra você, cara. Exatamente, tu vai o quê? Vai de carro até lá e abandonar pegou um táxi. Ah, ô, motorista, me deixa aqui, cara. Faz sinal pro 998. 998 fala: ô, motorista, eu paro ali no vão central, é que eu quero me matar hoje. Inclusive, se eu puder não pagar, parar, de quê, né? Não, você sacanagem. Se tu pega um táxi, tu fala: ah, para aqui no vão central, por favor, quero descer. E o cara aceita teu dinheiro e segue, cara. Esse taxista tem que se fuder muito, cara. Ah, cara, já deve estar acostumado com esse tipo de coisa, cara. Já deve tacar escudo e pronto. Ah, vai se matar, foda-se também. É meu dinheiro. É, se eu fosse taxista, o cara mandasse dessa, eu ia falar, porra. Beleza, vou lá. Ah, e teu relógio é maneiro, hein? Tu não vai usar ele lá, porra. Uma corrida na ponte dá um dinheiro maneiro, porra. Vou aceitar e pronto, tchau. O cara pensa, eu acho meio sem coração isso aí, viu? O que acabaria com o mundo, pelo menos no Brasil, é se houvesse uma proibição de futebol. Proibido o futebol. Não pode ter futebol. Caralho, Pode ter pelado, não pode ter nada, pode ter futebol. Acabou. Morreu o futebol, esse é futebol. Você quer acabar o mundo numa noite? A Globo não passou o episódio da novela. Acabou, cara. As donas de casa vão pegar panela. Vão matar vizinho, sabe? Vai ligar uma criança. Quer dizer, vai depende. Se for essa. Se for essa Salve Jorge que tá passando agora, acho que o máximo que vai acontecer é o pessoal colocar na SBT e ver o ratinho, né? Porque a audiência é uma merda. Agora, se tivesse deixado de passar um episódio do Avenida Brasil, do Clone, já pensou se a Avenida Brasil tivesse sido cancelado? Sei lá, Adriano Esteves morreu no meio da novela. O mundo acaba. O Brasil assim. Acabava, cara. Bom, cancelou a novela Avenida Brasil. Vamos ficar sem saber o final da história do Pão. Ia tocar o Guarani, a Dilma ia entrar no ar pedindo calma à população, que tudo ia ficar bem. Eu peço à população do nosso país que tenham calma. O governo já está intercedendo frente à Rede Globo e ela fala sambando, né, já reparou? Ia lançar o programa Minha Novela Minha Vida. É, iam fazer uma novela de Lula, o filho do Brasil, com aquele eu cara. Acho que a Dilma ia falar, para com essa porra dessa viadagem, mano. Novela é coisa de mulherzinha. É. Mano. Tem que ser mais. Vira homem, pô. Iam fazer um holograma 3D da Adriana Esteves, tipo o Snoop Dogg. Tipo Star Wars, episódio 4, né? Iam pegar cenas da Adriana Esteves, eu tomar lá da K, e iam inserir na novela pra completar. Iam botar ela com uma sandrinha de Torre de Babel. Aí tu fala! Ai, caralho, tipo, essa desinterrompou, mano. Grande novela. O Falando último grande novela, apagão, eu acho que foi ano retrasado, não foi? Foi de Furnas. Não, quem é do Nordeste foi esse ano. Ah, quem não, é eu quero saber o nosso aqui, Mas aí foram 9 estados. Esse de Furnas foi metade do Brasil. Foi Não pegou uma parte do Paraguai também, não foi? Foi Furnas, né? Ano passado. Foi alguns anos. Não, foi ano passado, cara. Teve um pica que foi no dia do Teleton que parou o país, cara. Eu tava bolado, porque era especial do show do Milhão do Teleton com os artistas de outra emissora. Tinha o Sérgio Malandro, Luciana Gimenez, Gilberto Barros. Tinha a Adriana Esteves. A Adriana Esteves tava nessa porra do show do Milhão. Até ela, cara. Ou era a Carolina Dickmann, sei lá, era uma loura dessas aí. Agora voltando no papo, não teve uma novela na Globo que era falando sobre o fim do mundo. Era também. O Fim do Mundo. Fim do Mundo, o nome da novela. Era uma minissérie. Era uma minissérie que passou entre Fera Ferida e Rei do Gado, porque Rei do Gado atrasou. Eu era bem criança, mas eu vi. Tinha peitinhos e tinha o Paulo Betti pagando dividendos. Tinha o Paulo Betti, cara. Ele era o vidente. Caralho, e ele era meio afetado, mas ele comia a mulher pra caralho, cara, nessa novela. Ele era o Zé Maier naquela época. E o... Paulo é verdade. Betti, Paulo Betti galã, que país de merda. Paulo Betti galã, né, cara? Zé ali Maier, é o fim do mundo também. Mesmo. Por isso que era sobre o fim do mundo. Era o fim do mundo. Esse... Inclusive, essa... foi curtinha. Tinha uma mula sem cabeça no final. Uma CG mal feita que só. Não, pior é a cena final, cara. Que caiu uma chuva de meteoros tosquíssima. Caralho, ridículo aquela porra, mano. Ué, hoje, de novo, repito, tá tendo chuva de meteoros. Do dia 13 pro 14 de dezembro. Tá tendo... Inclusive, até amanhã vai dar pra ver. Dependendo de que lugar do mundo a gente tiver. Ah, mas é foda. Toda vez que tem chuva de meteoros, eu quero ver e chove. Chove, é. Eu fico puto com essa porra também. Vocês já tiveram, assim, um barato olhando pra Eclipse, botando aquela caixa furada? Eu sempre achei idiota, cara. Assim, já, mas é sempre uma chapa. No Rio de Janeiro é complicado, cara. Aqui a gente produz muita luz pra poder conseguir enxergar direto as estrelas e tal. Cara, cidade grande difícil ter esse tipo de coisa. Quando eu morava em Fortaleza e tal, era mais de boa, tá ligado? Fortaleza, cara, Manaus, aqui no Rio de Janeiro, você não precisa ir pra tão longe. Se você for, sei lá, pra Saquarema, você já vê o sol. Não, se você for pra Itaboraí, aí você vê um... Se você for pra Praça Seca, você vê também. Se você for pra Praça Seca, tu vai ver um monte de travesti lá, cara. Mas esse negócio de eclipse, aquele primeiro fim de mundo que tava marcado, do Nostradamus, que foi 11 de agosto de 99, teve eclipse solar no dia. Uhum. E aqui no Brasil não deu pra ver, mas na Europa deu pra ver. E era tipo de tarde, assim. Foi teoricamente no horário em que o Nostradamus disse que seria. Na verdade, a porra do Nostradamus lá foi... Construíram, né? O cara falou que ia ser uma virada de um milênio. É como o nego tinha um eclipse solar naquele dia e inventaram que era o dia do eclipse solar. E foda-se, né? Por sacanagem. Que Nostradamus, se ele escreveu tudo isso, ele escreveu a Bíblia, né, cara? Um livro de 1.300 páginas. Não tinha que fazer o filho da puta. E era médico, né? Era causeiro. Ele só queria causar na época. Ele é o troll do... Nostradamus... Felipe Neto daquela época. Ele escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias naquela época, né, cara? E tudo se concretizou. Humor, né? A gente que interpretou errado. Exatamente. É tipo a Bíblia, pô. O primeiro stand-up. Stand-up do fim do mundo. Grande Nostradamus. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Da primeira vez que me falaram que o podcast era sobre o fim do mundo, a única coisa que eu consegui imaginar era de um dos meus desenhos preferidos de quando eu era mais nova, que era o Pink Cérebro, que todo dia tentavam dominar o mundo. E até agora eu torço pra que eles consigam, mas eu acho que não funcionou. Eles estão tentando, eu tenho fé. Estão pensando. Pra mim, o Pink é o presidente dos Estados Unidos. Se o cérebro domina o mundo, provavelmente ele ia fazer isso de alguma forma, tornando todo mundo zumbi dele. Que seria a única forma válida de você imaginar um rato de laboratório tendo controle sobre o mundo. Inclusive, é provável, talvez, que ele já tenha feito isso e a gente não tenha percebido. Então, nós somos todos, cara, marionetes. Eu acho que já começaram a fazer isso. O Arnold Schwarzenegger, na verdade, era aquele uniforme grandão deles, cara. De fato. E já começaram pela Califórnia. E a rigor, na verdade, eles são apenas marionetes do mal maior, que é o Steven Spielberg, que era quem realmente controlava tudo. Exato. Ele criou todo aquele exército de personagens, Freakazoids, Animaniacs. Ele criou a Drew Barrymore. Você vê como é que o cara quer acabar com o mundo desde cedo, né, cara? Convenceu o mundo que aquela porra é bonita, filha da puta. Pois olha, é, o mal aí, ó. Convenceu. Não, me convenceu mesmo. Pior que eu, agora, pensando bem, eu acho uma mulher bonita. Mas o Steven Spielberg é um cara que poderia dominar o mundo facilmente, cara, porque ele tem o poder da arte, da magia. Inclusive Pink o Cérebro. Principalmente Pink o Cérebro. Sobretudo Pink o Cérebro. Eu acho que uma forma muito maneira de acabar com o mundo seria aparecendo um novo Messias, assim. Não vou entrar em métodos religiosos, se é Jesus, se é Buda, se é o Anakin. É o Henrique Cristo. Não importa. Mas se a, de verdade, se tem provas concretas que aquele cara ali. Não, é o cara chegou, soltou a bola de fogo, comprovou. Sato, voou, é Rio, né? Curou cego, fez o diabo, tá ligado? Mandou Tataturugen, fez tudo. Nada, barra. Porra, e aí, cara, as pessoas não iam tentar matar o filho da puta, os outros iam tentar defender a vida de Brian, tá ligado? A gente ia viver um filme de Monty Python, cara. Fudeu. Com efeito. Deu? Fato, fato. Eu acho que o Messias está próximo, cara. Inclusive, eu compartilho da teoria de que o Jesus Cristo, na verdade, era só um cara do futuro. Então, nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa também. Pode vir um cara mais do futuro ainda, né? Porque Jesus já está no nosso futuro. Jesus já não é do nosso tempo. Ele fazia paradas que... Tudo bem, o David Copperfield anda na água hoje em dia, beleza. Mas tem algumas coisas que nego não então, faz hoje aquele em dia, vídeo do Porta dos Fundos, Jesus Carpinteiro, se aquele filme tiver algum mínimo de verdade, Jesus é o Pluff, cara. Peraí, então tu tá... Ô, Lápis, tu tá falando que Jesus era o cara com jetpack, uma porrada de tangue embaixo da manga... Jetpack e antibióticos. E desfibriladores na palma da mão. E aquele suquinho de fazer... suquinho em pó. Cara, o Pluff é tão o Jesus Cristo que, inclusive, ele tem um irmão chamado Thiago. Nossa, cara, meus nomes, minha família toda, os nomes deles são todos de apóstolos, cara. Meu nome é João Vitor. Inclusive, eu comentei com o Bode, o Pombo, recentemente, a hipótese de que você pegou os piores genes da família. Porque, e faz sentido, cara, porque o Jesus não era o filho da família de verdade, né, cara? Ele era filho de outro maluco aí. Ele era filho de padeiro, literalmente. Você é adotado, mano. Apocalipse aqui. Você é adotado, cara. Isso que explica, porque é tão feio assim. Acabou o mundo pro Pluff agora. Vou repensar minha vida. Pai do Pluff, você não é o pai! Mãe do Pluff, você também não é a mãe, provavelmente. Sabe uma coisa que levaria o mundo pra desgraça também? Um garoto que descobriu quem era o pai dele no ratinho virar presidente, cara. Isso sim ia mudar o mundo. Isso ia ser muito bom, cara. A camisa de campanha dele ia ser os pet, as minas dá. Cara, vocês podiam simplesmente trocar todos os carros políticos por pessoas zoadas. Tipo, o Tiririca chegar ao presidente, o Tirulipa ser um ministro, tá ligado? Começar a botar o Falcão, por exemplo. Marquito. Ministro da Educação. Sabe, botar uma galera bem zoada. Falcão do Falcão do Rapa ou Falcão? Eu não sou cachorro, não. Não, mas o Falcão do Eu Não Sou Cachorro Não é um erudito, cara. O cara, ele só paga de maluco, mas... É. Não, inclusive, o Falcão do Rapa também. Pô, pegar as mulheres que aquele cara pega, ele deve ser muito foda. Ou tem um pênis de 30 centímetros, ou é o Steve Hawkins sem doença. É, né? Dizem que ele tem uma tatuagem no instrumento dele, diz assim, Welcome to Jamaica, have a nice day. Caralho. Tatuado em Arial 12. Bold. Em itálico ainda, que ocupa mais espaço. Pá. Com espaço pra parar. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Assim, eu não tenho muita instrução, mas eu acredito que os cometas são feitos de algum tipo de metal, né? Alguma rocha metálica. Então, se a gente fizer um puta imã, mas um imã muito, muito tenro, muito veiudo, muito... Muito, muito... Pujante. Muito pujante. Muito lustroso. Opa. Assim, e começar a deixar o imã ligado. Pá, pá, pá, ali, só bombando. Pá, pá, pá. Não vai acabar desviando a órbita de algum cometa e causando o fim dessa porra toda? Cara, se você usar pra fazer esse imã, material de fora da Terra, talvez. Mas se você usar alguma coisa daqui, nada vai acontecer. Não, vai, você não entendeu. É o Kid Bengala dos imãs, cara. É um imã muito grande. Cara, não, então, tá parecendo um episódio de Marciano, cara. Não, mas nada. Se você faz isso, a dificuldade é o seguinte. Primeiro que esse imã, ele vai acabar também exercendo influência sobre o posicionamento dos planetas ao redor dele, já que os corpos se atraem na proporção de suas massas. Mas esse imã também não afetaria o núcleo do planeta? Exatamente. Então, aí que tá. Inclusive, isso é mais viável, você usar o imã pra isso, pra você afetar o núcleo do planeta e você fazer... Pra fazer merda, logo. Fazer o Etna entrar em erupção, por exemplo, sei lá. É do que você, sei lá, atrair uma estrela de nêutrons. Porque pra você fazer, destruir o mundo todo, o planeta todo, de uma vez só, com uma colisão localizada, tem que ser um magnetar, porra. Tem que ser uma estrela mesmo de nêutrons pra você destruir o troço todo de uma vez só. Porque senão, sei lá, se a Lua se colidir com a Terra, eu acho que não destrói, ó, planeta todo. Inclusive, eu vou pesquisar isso agora. Deve fazer aquele, pensando nesse... aquele filme Tropas Estrelares, né? Destrói a Argentina e pronto, acabou. pensando nessa possibilidade aí do cometa gigante aparecer, foi que Jesus criou o Kid Bengala e Motumbo, né? Os rebatedores oficiais da Terra. O quarto e o quinto rebatedores, né? E nosso querido Dan Stuba, raqueteiro da novela também, que hoje é o dia de novela. Meu Deus. Alguém lembra daquela época que tava falando que existia uma nuvem do caos que ia desintegrar todo o planeta, todos os... Sim, Marcelo Cassaro criou, se chama Tormenta. Grande história. Se chama nuvenzinha de fumaça da Fosfobox. É bizarro. Nada se vê, nada se ouve. É um lugar maldito. É. Entendedores entenderão. É. Também outras quem não ameaças. Entende, não procure entender, por favor. Pois é. Outras ameaças correlatas são Drink Azul da Marzin e Fila da Pukowski. São ameaças de qual por isso. Mas olha só, Drink Azul nunca faz bem. Pois é. Não beba nada azul nunca. A chance de dar errado. É grande. Não, só se for Powerade. Powerade pode. Não, não é alcoólico. Pau o quê, cara? Tu toma o pau o quê, cara? Pô, mais fácil falar que é Powerade, cara, mas tudo bem. Power Eto. Power Kid. O energético do plano. Tome Power Kid. Aí, o slogan vai ser uma palavra só, receba. Receba, power. Caralho, ignorância é uma bênção. Tem o poder de ser zoado, né, cara? Coisa incrível. Um imã pra atrair um terremoto. Eu que tava querendo fazer imã pra atrair meteoro pra terra, cara. Bota o Pluff pra atrair mais uma ação pra terra. Bota um Pluff gigante lá em órbita. Caralho, cara. Ah, impressionante, cara. As pessoas não conhecem nada. Foi patrocinador da Copa da África do Sul, cara. É um absurdo. Power Kid, cara. Na África, Power Kid tem muito. Caraca, o plano tá deixando, cara. O cara tá falando que tem Power Kid na África e você não contra-ataque, cara. Cara, eu vou fazer o quê, cara? Eles estão rindo. Enquanto estiver rindo, eles vão sempre estar ganhando, cara. É verdade, o ouvinte, é verdade. O ouvinte quer rir, cara. Ele quer piada. Eu vou ficar comentando aqui, eles vão rir mais, cara. Eu tenho que parar. Não vou ganhar enquanto eles estiverem rindo. Ai, caraca. Você não fez o Thundercats, né, cara? O Snarf fez a piadinha lá e, né, todo mundo riu. Eu acho que não tenho um senso de humor. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. Tempestade solar também é um negócio muito plausível, porque a atividade solar é constante e ela é variável ao longo do tempo, tem máximos e mínimos que você consegue prever os períodos de máximo e mínimo, mas você nunca sabe o quanto vai ser esse máximo. Então, para um máximo desse ser um Hadouken, meteoro da paixão, em direção à Terra ou a planeta qualquer, né, você gerar uma mini supernova ou onda do Sol, também não custa nada. Então, se um dia tiver uma estrela a mais durante o dia, a gente tem que tomar cuidado, porque vai tomar um Hadouken na cara. E essa é a melhor, porque não tem nada que você possa fazer. Porque se um dia o Sol cuspir na nossa direção, você sempre chora, porque vai comer a gente da porrada. Se você vê dois sóis no céu, você está em Tatooine e a gente volta para Anakin, cara. Se tiver quatro, você tá indo cara, me cozer. O máximo que pode acontecer é o Sol fazer isso durante a Era Glacial, porque aí ele vai causar uma inundação ninja e depois uma hora vai secar tudo e aí você pode interromper a Era Glacial e eventualmente criar nova vegetação. Na minha sexta série, eu tive a ideia... Ou então você muda o eixo da Terra e nunca mais consegue ter vida aqui. Isso também é muito bom, é muito fácil. Porque aquela história, se todos os seres humanos dessem um pulo ao mesmo tempo, ia mudar a trajetória da Terra e a gente viveu uma era de glória e paz. Entendi. Acho que hoje não, mas quando nós somos 11 bilhões, talvez. Acho que a gente dá alguns bilhões de chineses a menos aí pra fazer isso. Ou de americanos, né? Americanos obesos também. Mas aí não consegue pular tão bem. Ah, mas isso é verdade. Mas eles podem subir numa plataforma elevada e pular, né? A Apple vai criar o iJump, cara, relaxa. A Apple cria o iJump, é verdade. É um auxílio tecnológico que funciona. Ou mais 4 bilhões de chineses, ou mais 250 milhões de americanos obesos, o que vier primeiro. Acho que é suficiente. Na sexta série eu tive a brilhante ideia, assim, a gente tava falando de poluição, animaizinhos mortos, lixo acumulando, e eu perguntei, professora, por que a gente não pega nosso lixo e taca o lixo no sol? Aí ela falou, os custos seriam muito altos e tal, mas principalmente porque a gente não sabe as consequências disso. Se a gente começasse a tacar lixo pro espaço, ia dar merda? Não, né? Cara, ia ser aquele episódio de Futurama que os caras fizeram um planeta de lixo. Uma antiterra de lixo. É, uma antiterra de lixo que tava voltando pra Terra e eles fizeram outra bola de lixo pra rebater ela. É, você tem que pensar no seguinte, que tipo de lixo você vai tacar no espaço? Se você tacar papel, não tem problema, porque o papel vai queimar na atmosfera. É, se você tacar... Coisas biodegradáveis, dinheiro, não vai dar problema. É, quer dizer, se você, por exemplo, aí, por outro lado, se tacar plástico no vácuo, não sei o que vai acontecer, cara. A gente plástico pega uma, é uma parada tão bizarra. A gente pega uma garrafa de poca gigante, bota mentolzentro, agita pra caralho, bum! Dispara pro espaço. Olha uma garrafa. Mas lá no museu de qualquer coisa lá em Londres, tem lá uma sessão sobre coisas que as pessoas levam pro espaço, né, pra essas missões. Cada nego leva cada merda. Já levaram cocô pro espaço, humano. Levaram, não produziram em loco. Levaram, não. Ah, é, né? Porque o astronauta não caga, né? Mas beleza. Mas eles levaram o corpo pro espaço pra ver o que acontecia, cara. O nego leva tudo, mijo. Já levaram todas as coisas, assim. Que é como levar, sei lá, um pedaço de corpo humano também pra ver se vira zumbi na porra do espaço. Então, se você conseguisse realmente levar o lixo na direção do sol, não ia ter consequência nenhuma, porra. Ia queimar aquela merda e foda-se, ia ser incinerado. Ia queimar antes mesmo de chegar no sol, porra. Pois é, provavelmente, né? E seria uma solução em muito pouco. Inclusive o pessoal aqui do lixão aqui no Gramacho ia se amarrar na ideia. Eles só ficam sem emprego, né? Catador solar. É, mas pra você levar o lixo pro sol, você não poderia fazer com que alguém levasse. Teria que fazer com um robô levar. Não, robô não, nem robô chegar por causa daquela merda. Suficiente não, sim, pra aquela coisa. Mas aí no momento que ele queimasse, o lixo ia queimar também, sabe? Não, mas a gente podia fazer tipo... Autômato, pô. A gente podia fazer tipo um mega canhão da Terra, um tubo gigante, chegasse até a estratosfera, e o lixo saia com uma pressão absurdo e pá! Uma vez no espaço, a inércia levaria, não levaria? Pá! Fazer um estilingue gigante, tipo... Depende da distância que ia estar da Terra, porque pode ser também que a massa da Terra fizesse com tudo isso voltasse e seja um meteoro gigante de lixo. Vencemos, destruímos, acabou. A gente ganha. Ou a gente resolve o problema do lixo e a gente destrói o planeta. Acabou. Se o negócio virar um meteoro de lixo, como você disse, aí pro episódio de South Park. Se você conseguir atirar o lixo na direção do Sol com eficiência, vira um roteiro de filme de ficção científica, tipo Vingador do Futuro, se passando em 2214, quando a Terra tá praticamente inabitável, e levar o lixo pro Sol é a próxima solução. E aí o protagonista atualmente é um lixeiro do espaço. Vocês pararam pra pensar que de repente os meteoros, cometas, essas porra que passam perto da órbita da Terra, que tá ameaçando a gente, que pode acabar com o mundo, de repente não é lixo de algum outro planeta, cara? É possível, né? É porque é tudo metálico, inclusive, né? Muitas das coisas, né? Inclusive, se for limpo, o mais maneiro da hipótese de ser lixo é que o lixo está em nós, cara. Porque o ferro que tem no sangue do ser humano veio do espaço. Então essa porra que tá na nossa veia pode ser lixo alienígena, sacou? É tipo, cara, a Terra pode ser um grande lixo. O churume da... Churume da galáxia de Andrômeda, ela tá no nosso sangue hoje em dia. Aí a pessoa tem um cagãozão gigante que só fica cagando essas porra dessas pedras de escrotas aí de metal sinistro em cima da gente. É muito tenso, cara. Eu não gosto de imaginar essa porra, não. Caralho, então a Terra, na teoria de vocês, seria um grande lixão. É o lixão. Aqui é o Gramacho da galáxia. E nós somos os vermes do lixo. Nascemos do lixo e voltaremos pro lixo. Exatamente. Isso, lixo viemos ao lixo e retornaremos. Coisa linda, cara. O ser humano tá de parabéns. Parabéns a todos os envolvidos, né? Sempre. Sensacional. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. Uma coisa que eu adoraria ver destruir o planeta seria voodoo. Eu não entendo nada de voodoo, mas eu já vi tanto filme que usava voodoo como pretexto pra destruir o planeta, que eu fico fascinada. Chave mestra, Scooby-Doo. Beijo. Mas aí tem que ser um voodoo em escala, em massa, de modo que se descontrole e se vire contra o próprio voodoozeiro, que senão o cara sobra no final. Não, mas olha só, pensa só. Mas sobrar sozinho não tem problema, ele morre depois de fome. Pensa na situação, o cara é o Shaman King, tá ligado? Do voodoo. O cara faz um voodoo em larga escala cósmica, assim, pá. E aí ele tem um derrame quando tá fazendo isso. Cara, vai ficar um exército de zumbis sem ordem, cara. Sabe? Que só vai sobrar... Gente, no filme do Scooby-Doo, quem faz o voodoo é o Scooby-Loo. Não precisa ser um humano fazendo voodoo. Caralho, esse filme é muito ruim, cara. Eu entendo tudo de filme ruim. Pode perguntar. Pô, no filme filme do Scooby-Doo, a Daphne, o Fred e a Velma, que é gostosa no filme, falam com o Scooby-Doo? Falam. Então no filme todos são maconheiros, igual o Salsicha, né? Então no desenho só é ele falar com o cachorro. Oi, Scooby. Tá, então beleza. É a minha dúvida essa. Salsicha? Na verdade, nenhum deles fala com o Scooby-Doo porque é uma animação, então eles estão gravando falando sozinhos, o que é pior. Isso é verdade. Eles são todos esquizofrênicos. A galera que vai ver o Hobbit essa semana, saibam que o Magneto lá, o Gandalf, tava gravando e no filme é cheio de anões, né? Então ele tava gravando sozinho numa tela toda, num cenário todo verde. Teve uma hora que ele terminou uma cena e o ator começou a chorar, cara. Ele falou que isso não era a carreira dele, sabe? Ele não virou ator pra isso. Caralho. Ah, mas é porque no Senhor dos Anéis eles fizeram um truque de câmera, né? Agora eles no Hobbit fizeram uma safadeza de aqui mesmo. Mas o cara é um ator shakespeariano, cara. O cara atua em todos os maiores teatros do mundo. Aí pra agora botarem um cara no fundo verde. Aí, finge que tem 13 malucos aí ao teu redor e fala com eles aí. Ah, o cara gosta de uma farofada lá. Você não botava um balde na cabeça e ficava brincando com bolinha de metal. O cara gosta. Gente, mas eu acho isso incrível. Eu queria que eles revelassem as gravações como uma segunda parte do filme. Eu pagaria pra assistir os atores falando sozinhos. Cara, já imaginou como deve ser maneira a cena de batalha do Senhor dos Anéis? Todos os atores de joelho lutando contra idiotas fantasiados, cara. Que coisa maneira. Caralho, cara. Tem que ser muito bom ator pra não rir. Mas sabe que cada peça de armadura do Drukhari dos Orcs é confeccionada à mão, né? Obrigado, foi... Também fizeram 30 peças só, o resto é só reprodução. Uma boa forma de acabar com a Terra seria tirar todos os efeitos especiais, ia ficar só uma bola verde. E os negócios de terremoto, maremoto, tsunami. Combo de catástrofe. É brasileiro que sofreu um pouco com isso, né, cara? Pra gente tomar um pouco de vergonha na cara. Caraca, tá de sacanagem, né, cara? Aqui a gente já tem INSS, Dilma, Sarney e tu ainda quer que tenha terremoto? Eu prefiro terremoto, hein? Caraca, mil vezes. Porra, eu prefiro o furacão Sandy. Cara, imagina, cara, treinamento de emergência. Brasileiro é um cara tão escroto que ia ver alarme tocando e ia falar: tá de sacanagem, eu vou ficar aqui sentado, porra. Ah, tu tá brincando? Na cara, eu tenho toda segunda, quarta e sexta, tem às 9h15 da manhã teste de sistema de segurança. Não sei nem se isso é confidencial, se for, foda-se, vem pra certo. E aí, toca uma vozinha, né, que é o teste, que fala assim: teste do sistema de segurança, teste do sistema de seguridade, safety system test, beleza. Aí o toca toda segunda, quarta e sexta, beleza. Se não tocar, é porque tá tendo algum problema. Caralho. Uma vez eu tava lá na PC, era uma quarta-feira, aí deu 9h15, tocou nada. 9h20, 9h30. Eu perguntei pro camarada. Eu falei: pô, bacana, não toca o negócio de alarme de segurança aqui, o teste pra segunda, quarta, sexta, não sei o que. Ele: ah, de vez em quando não toca, não. Deve estar acontecendo alguma coisa, mas beleza, fica tranquilo. Então, assim, é nessa... que aconteceu uma merda. A mulher falou pro metrô pra falar: mind the gap. Isso, né? Mind the gap. Outra coisa, por exemplo, onde eu trabalho na UFRJ. Então eu trabalho nos laboratórios lá de desenvolvimento de sistemas, mas logo atrás tem os galpões do Maglev, né? Do trem leve, etc., de trilhos. E aí tem um alarme de segurança lá que é testado frequentemente durante a tarde. Mas é o mesmo alarme de teste e o alarme se der merda. Então, se um dia aquele alarme tocar a Vera, eu tenho que sair correndo, porque eu tô do lado da merda. E, assim, toda quarta-feira de tarde toca aquela porra, eu tô lá no foda-se. Aí um dia desse tocou uma quinta-feira. Eu pensei: pô, na quarta-feira que toca. Foda-se, saiu correndo. Fiquei lá, entendeu? Se eu tivesse dado merda, eu tinha corrido. Não vai adiantar nada, sair correndo, pô. É, em geral não adianta nada. Agora, a gente não tem disciplina pra essas coisas. Realmente acontecer, fudeu, né, cara? Ao contrário do japonês que faz fila pra pegar o sopão depois do tsunami, porra, que faz fila? Tem que quer furar a fila pra pegar o ônibus, cara. Maluco, Gerson, aqui em Niterói teve aquela mega chuva uns 2 anos atrás que desabou um bando de coisa. Porra, eu lembro dessa vagabundo. O Morro do Bunda. É, Morro do Bunda. Do Bunda. Que por sinal foi um morro construído em cima de um lixão, hein? Mas que aí, o que vagabundo fazia? Não tava comovido com o problema dos outros. Não, vagabundo entrava nos barracos caídos, nas casas perto e saqueava, cara. Neguinho não tem alma, não. Brasileiro é povo escroto, cara. Não, brasileiro é um povo filha da puta mesmo, cara. E nem precisa ser brasileiro, cara. Lá em Londres, ano passado, quando teve as bagunças lá, nego reclamando, e era tudo por um motivo fútil. O cara queria comprar um tênis na Nike, não tinha dinheiro e quebrou a porra toda. Acabou de maluco de 20 anos. Assim, eu só confio em japonês, cara. Catástrofe, eu só confio em japonês. Porque são os únicos caras que eu sei que tem o mínimo de consciência. Cara, não teve aquela... É o país em que os velhos de 70 anos falaram: não, deixa que a gente vai pra Fukushima, porque a radiação no não vai nos afetar, porque a gente vai morrer daqui a pouco mesmo. Então vai levar 30 anos pra dar alguma merda pra pô, gente. Pô, os caras são foda. Tem uma estrada que ficou totalmente ferrada e em 3 dias já tava consertada de novo. Isso tem Gundam, né, cara? É mole. Cara, tem uma forma muito mais eficaz de qualquer desastre natural de acabar com a Terra, cara. É só botar o dinamite no comando, rapidinho, essa porra vai por causa do caralho. Não, vai todo mundo debandar essa merda. Com a Patrícia Morim de vice, exatamente. Imagina que beleza. É, que... se bem que ia acabar o dinamite sendo vice mesmo, pode ser. olha a piada, muito bom. Ai, caralho. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. É, quando vocês falaram nesse negócio de treinamento de sirene, de evacuação, de tudo, eu lembrei da situação de quando eu fiz um cruzeiro que o Pluff também fez. É, não mesmo, mas no primeiro dia, né? Vai lá, toca o alarmezinho, treinamento, todo mundo tem que vestir o colete e ficar lá escutando as instruções. Você foi? Assim, eu já fiz 2 cruzeiros. No primeiro, você tem que pegar o colete no seu quarto, todo mundo vai lá pra fora e eles explicam. Ah, quando tocar a sirene, você tem que ficar embaixo do barcão aqui, 6, tá ligado? Senão você vai ficar sem vaga no barco. E aí, a galera do lado de fora, só que é zona, cara, é uma putaria. O instrutor fica lá tentando ensinar, fala as coisas, só que tem nego que tá na piscina e eles não esporram, cagam, tá ligado? Eles só fazem aquilo por obrigação, do tipo, temos que cumprir o nosso dever com a legislação de passar a instrução. Se o pessoal não veio e apareceu pra instrução, problema deles, sacou? Então você ficou lá, de coletinho? Ah, fiquei de coletinho. eu peço que eu não fui. Eu resolvi ficar lá dentro do quarto esperando acabar. O problema é que as instruções passavam em 4 línguas no sistema de rádio do navio inteiro. E eles tiram a televisão do ar enquanto eles passam isso. Então eles se esforçam um pouquinho pra que você escute as instruções todas. Eu tenho quase certeza que tá passando Shrek durante a meu segundo instrução de frango. Era o burro falando as instruções. Algum de vocês sabe, caso o avião dê algum problema, como proceder com os procedimentos de segurança? Ah, cara, se você quiser ler... Sabe o que eu faço? Eu procuro a mulher mais gostosa perto e estupro. Porque isso, qualquer cara. Problema no avião, você está morto. Não tem isso conversa. Isso aconteceu 8 vezes com você. Claro que não, pode ter um ponto de emergência. Não, não vai ter não, Letícia, cara. Não vai ter não. Ué, aquele filme Vivos teve, só os pilotos morreram. É, mas aí no final você casa com a gostosa. Cara, depois de engravidou. O avião, né, tem como proceder se ele pousar na água, como proceder se ele pousar não sei aonde, como proceder se o avião cair. Ah, tem como proceder se morrer também, né, cara? Tipo, vai contar que a agência funerária agora, já que você para. Eu falei disso porque eu peguei de 20 a 30 aviões esse ano. É, e eu acho que nenhuma hora eu olhei pra aeromoça pra ver como é que infla o balão, o colete. Agora mudou a legislação, eles têm que colocar o colete e inflar na hora pra mostrar. Eu vi isso uma vez que eu achei que era coisa nova, era tipo um pedaço do filme que eu nunca tinha visto, sacou? Cara, aí depois eu parei de prestar atenção. Eu viajei 2 meses atrás e era um videozinho só, cara. Não era um videozinho? Não, não, é. Ah, depois de peso, não? De repente, não, tudo bem, por exemplo. A mulher inflou o colete, mas aí eu não sei. Não, tudo bem. A TAM mostra uma animaçãozinha, por exemplo. É, tem empresas que a própria aeromoça faz, aí depende da empresa. Mas a legislação é que agora tem que mostrar o colete inflado, entendeu? For acho real. Que é essa. Mas como faz isso aí vai de cada um. A TAM mostra o desenho animado. Caiu, acabou o oxigênio. Primeiro põe a máscara na tua criancinha. Põe a sua máscara depois. Primeiro põe a sua máscara depois. Seu assento pode boiar na água caso de pouso sobre uma superfície aquática. Aí eu te pergunto, vai ter que a funilaria do avião vai ter que ter toda estraçalhada pra porra do banco sair dali e ainda isso na... eu nunca entendi, cara. Que merda, não, eu acho que tem como soltar, cara, deve ter como soltar. Tem um botão eject na capotaria do carro? Tem que ter, cara, tem que ter, porque eles ensinam a você abraçar a poltrona do coisa e tem até como tem umas alças embaixo dela pra você enfiar o seu braço e tal pra servir de colete. Tá maluco, porra, tem um avião, cara, um brinquedo. Não tem porra nenhuma disso, cara. Você é uma balela, cara. Como é que tu faz? Você reina, reza uma porrada de Pai Nosso e torce pra porra do Jesus do futuro chegar com o jetpack que ele leva você embora. Ele só flutua pra ser mais fácil de achar o corpo depois. É, vamos ser sinceros, né, cara? Quando o avião começa a cair, não há mais héteros. Todo mundo coerente. Ah, e um bom jeito de acabar com o mundo seria acabar com a prostituição no mundo, sabia? Acho que todo mundo ia ficar louco e de ter que aturar suas mulheres todos os dias em casa. Isso, cara, eu sou fiel, que porra é essa? Não, não tô falando da maioria. Ah, caraca. Olha o Gustavo se entregando, cara. Olha o cara que trabalha na rua Buenos Aires, né, cara? Próximo ao lugar que eu faço. Não é, 4x4. Olha o cara. Ainda bem que é ali, né, cara? Pior se você trabalhasse na rua Ceará, cara. Aí tu ia ser muito sacaneado. Não, tá em promoção de Natal agora. Pô, opa. Ceará, é mesmo. Ai, ai. E é isso aí, galera. Se o mundo não acabou, a gente se vê no próximo podcast. Salvo engano, se o podcast não acabar, porque o mundo pode não acabar, mas o Planeta da Lua pode entrar em ação a qualquer momento. Exatamente. Vocês correm esse risco. E eu queria agradecer a participação aqui hoje, minha, do Bode do Pombo. Obrigado, caralho. Passa a carteira pela última vez. Aproveita que tá acabando. Eu fico muito triste que eu não falo nada essa hora. É porque você não tem a vinheta. Eu não, nem quero. Toca a vinheta do Pombo, então. Eu que mando aqui. Agora ficou bom. Sou eu pela última vez. E agradeço também a participação aqui do Ilap Songs. E acessem baixofrentesoco.com. Enquanto esse mundo não acaba, depois de acabar, sei lá. Caralho, o mundo tá acabando mesmo. Tu não começou com pra acessar as fitas de altas periculosidades? Caralho. E é verdade. Pô, é, né, cara? Pô, é site Baixo Frente Soco. Então, cara, pô, lá você vai ficar por dentro de todas as fitas de alta periculosidade e tudo que foi, né? Vai ser, tá sendo. Sapinhou! Um pouquinho de esperança pra você. No mundo tá dos salvo. Jogos, no mundo dos jogos, cara. Joguinhos de jogos. Você tá muito perturbado, cara. Saca. E as canecas, cara? Vendeu tudo? Vendeu, algumas pessoas não pagaram, aí virou esquema avanço, né? O primeiro que se manifesta leva. Mas acho que agora já... Tá quanto? É, 25, acho. Mas já era, agora é só na próxima leva. Eu não tenho certeza, hein? Eu não tenho certeza. Acho que vale consultar o Canequeiro Master lá no Twitch agora, vamos ver. Nada a ver, nada. Arroba Senhor Canequeiro. Senhor Canequeiro é uma boa marca de caneca. Eu disse Twitch, eu não disse Twitter, não. Vou registrar esse Twitter agora, esse podcast vai pro ar. Muito bom. Acho que muda a cabe. Eu queria também agradecer a participação aqui hoje da Letícia. Muito obrigado, Letícia Vuduzeira. É, de nada. Tamo aí todo dia, né? Tornando frequente. Já é. Sei lá, nos próximos 4 e 2 você tava aí. Nos últimos 4. Não, mas nos últimos 3 você estava nos 3, não é isso? Three in a row? Eu não sei, eu não... Eu acho que tava, olha, confirma aí, Letícia. Caralho, aí. Eu também não sei. Ninguém sabe, eu acho que... Mas você tava muito aí, não tem problema. É que o mundo vai acabar, não precisa contar. Eu não vinha desde o episódio 50, cara. Agora está quase 90, né? Chateado. Chateado. Tá quase chegando no Niemeyer. Aí, Bode, você não quer aproveitar a ocasião e reforçar aí a promessa do CDZ Parte 3? CDZ Parte... Vai rolar, aí. Está em breve, cada vez mais perto. Aguarda. E eu vou participar de um Disco Ninja também. É verdade. Falar de muita... Adoro música de jogo. Ah, e também obrigadão com o Gustavo, cara. Muito maneiro de novo a tua participação, cara. Valeu mesmo. Valeu, rapaziada. Espero estar aí nos próximos podcasts, porque eu tô gostando dessa parada. É nós que vamos, Bruxão. Ele tá meio músico, tá ligado? Tá meio yeah. É o Felipe Dilon da Guia Guarda. É isso aí. Quietinha do meu Brasil. Ai, Felipe, caralho. Muito bom estar aqui com vocês. E se o mundo acabar no dia 21, eu digo que amo vocês, cara. Beijo! Falou! E-mails. Fala aí, galera, estamos começando agora a leitura dos e-mails. Estou aqui com o Pombo. Pombo, sem vinheta dessa vez. Sim. Com o Bufalindo. Opa, sem vinheta pra mim também, valeu. E com o meu energético Powerade. pau erguido. Pra você que não sabe, esse bloco de e-mails é o nosso retorno pros ouvintes, a nossa opinião, a participação deles aqui. Nós temos uma interação gigante. E pra quem quer participar, pode mandar e-mail pra gente. Pra onde, Pombo? Pode mandar seu e-mail lindo, maravilhoso, brilhante, veiudo, pujante e tudo mais para podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com. É isso aí. E os campeões da vez que mandaram e-mail pra gente, vamos lá, Pombão. Qual foi o primeiro e-mail que a gente recebeu? Vou ler o primeiro e-mail aqui do nosso amigo Falmes Thompson, que eu acho que é algum trocadilho com o nome de arma, cara, agora que eu fui reparar. Mas se não for, me desculpa, cara. Você me desculpa. Ele não mora nos Estados Unidos, o Valmes? Sei lá, cara, mas ele não... Ele falou pra gente, pô, eu compro Pokémon pra vocês e tal, vocês me dão dinheiro, pá. É verdade, queria contrabandear Pokémon pra galera aqui. Caralho, e aí, Falmes, você... Porra, Falmes. É, o Falmes manda aqui o seu incrível e-mail sobre o podcast número 82, dizendo... Olá, Tangamandapianos. Tipo, Tangamandapio, caralho. Aqui é Falmes, eu estou para comentar sobre o programa do Antro de Areia. Calor, água salgada e lixo. Ué? Quer dizer verão, né? É, mas é porque a gente acabou falando só de praia, né, cara? Tá falando de praia, né? Então, foi o problema. Então tá bom. Existem poucas pessoas que não gostam de praia. Pessoalmente, nunca conheci alguém. Conheço várias. Eu prefiro o frio aqui do sul, mas o clima aqui tá estranho pra cacete. Como não sou acostumado... Ah, ele é do sul, cara. Ele não é do estado... Nada a ver, então. Toma sonhava mesmo. Esse moleque é mó bandido. Porra, o Clef aí mudando as pessoas de lugar, mano. Caralho, é o rei do teletransporte. Tá estranho pra dizer. Como não sou acostumado com a temperaturas acima de 20 graus, já fico suando feito uma puta na igreja. Por que puta sua na igreja? Tá nervoso? Porque vai visitar ali o padre ali no confessionário e tal. No confessionário. Me conta os pecados. Só fui uma vez em uma praia, onde duas quadras atrás da praia vi um esgoto a céu aberto. E a água que tinha lá era da mesma cor da água do mar. Eu não sei se tipo o esgoto era muito limpo ou se o mar era muito sujo. Tem duas possibilidades. Pode ser, a pessoa, né, pescando no esgoto e tal, coisa linda. Nesse dia pude admirar seres que tinham a fisionomia de leão marinho, em trajes desconfortáveis, com M, primeiro erro, para mim. Não sei para ele. E, além disso, tinham uns neandertais, que eu não sei a forma certa de se escrever, mas eu acho que tá errado, então vou ignorar, não é o segundo erro ainda. Tomando cerveja e jogando as latinhas e garrafas no chão, que logo alguma onda levava para o mar. Ah, nada a ver esse papo de ficar sujando a praia, hein, cara. Não, sujar a praia é falta de consciência, entendeu? Eu não visito a praia, mas eu não gosto de quem suja a praia. Ô, Falão, o que tu acha de quem suja a praia? Merece morrer, mané, morte. Caralho, mas pode ser, que ser mais específico, morrer como? Morrer afogado no lixo. Eu tenho uma boa ideia sobre vergalhões pra essa morte. Termina aí, por favor. No mais, continue com um ótimo podcast. Plenamente satisfatório. Para mim, faltou comentar no programa 81 sobre a Madonna. Conheceu algum maluco? Sim, um homem que venerava essa porra. Ah, cara. Caralho. Normal, né? O programa 81 foi sobre as pessoas bonitas que na verdade não são bonitas, né? Madonna. Cara, a Madonna ela já foi bonita, cara. Ela só tá velha, né, cara? É, tá velha e carcomida. Mas assim, se teu amigo que gosta aí é fã da Madonna e tudo mais, procura não dormir muito assim perto dele, não, entendeu? Dá uma afastada, cinto de castidade, essas porra aí. Conselho do. Dormir na casa do teu amigo, não faz isso não, cara. Faz isso não. E ele diz aqui, enviado via sinal de fumaça. Ah, verdade. Galera, envia do Master System, Super Nintendo, agora é sinal de fumaça também, pessoal inovando. O campeão foi o Dreamcast, cara. O Dreamcast é muito difícil. Como é que o cara manda e-mail do Dreamcast, cara? O Dreamcast não faz nada. O dispositivo de mandar e-mail do Dreamcast é aquela telinha que fica na frente do controle que ninguém nunca teve, entendeu? Aquilo ali que manda e-mail. Por isso que ninguém nunca mandou. Ah, acho ótimo. Acho inclusive. Muito obrigado, Falmes. Falmes. Fé. Estados Unidos. Falmes Fé. Falmes Fé. Diretamente do sul dos Estados Unidos, foi o que ele disse. Exatamente. Próximo e-mail do Milton Gomes. E aí, Tangudos, Milton Gomes aqui. Eu sei. O cast estava muito foda. Eu não sou muito fã de praias, provavelmente por ser um palmito e ficar vermelho muito fácil. Mas daria palmito. Uma chance para a baleia, a praia do Senhor Falha. Essa praia todo mundo tem vontade de visitar, né, cara? Dizem que o melhor é quando você vai pra lá. Mas assim, ser um palmito não é uma exclusividade sua, cara. Eu também sou um palmito, eu tenho um grande palmito também. Mas assim, é uma merda, cara. Quando a gente vai pra praia, eu pelo menos quando eu vou pra praia, eu não gosto de ficar embaixo da barraca. Acho que eu falei isso no podcast. E aí eu sempre fico na água, entendeu? E por ser um palmito, eu me fodo fortemente, né? Eu já falei isso. Ah, você é o mais moreno de todos aqui, cara. Não me preocupa, eu sou muito moreno. Tu quer se comparar à minha pessoa, rapaz? Não, o Pluff não. O Pluff é morto-vivo. Eu sou doente, cara. Confissões de adolescente aqui, cara. É foda. Continuando. Verão é uma época de muitos momentos bagaceiros. um que está bem marcado na minha mente foi no penúltimo dia do ano passado, quando fui para um parque aquático em Caldas Novas, Goiás. Ah, qual é perto do Jardel, hein? Perto do Jardel, rapaz, é só. Junto com Jardel Branquinho. Eu fui para esse parque em Caldas Novas, Goiás, junto com os amigos e alguns familiares. Nós estávamos de férias na cidade, que é muito conhecida pelas águas termais. Aí, águas termais tem a ver com... Foi para termas, cara? Que isso, aí, cara? Aí, nada bem, cara, tu não tem idade para isso não, brother. Com a família, cara. Com a família, aí, completamente errado. Tu tem irmã? Opa! Reencontrou na termas? Aí, ô, Bufalão. Oi. O que você acha da galera que pega irmã, cara? Isso é muito errado. Qual é? Pergunta pra mim também, cara. Aí, pô. O que você acha da galera que pega irmã? Eu acho erradão, cara. Você tem que parar com isso. Beleza? Beleza. Uma prima pode, né, pô? Uma prima até vai, pô. Uma irmã não. Não, as primas, principalmente se for a prima da termas. Aí pode. As termas pareciam até legal, mas foi uma perfeita merda. Nunca vi tanta gente estranha no mesmo local. Cortei metade das costas. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Filé de costas. É, excelente. Cortei metade das costas descendo de um tobogã, escorreguei no chão molhado e ralei o braço todo quando caí. Merda, cara. Porra, muito triste isso, cara. Tristeza, meu chão. Fé. No centro do parque tem uma piscina circular enorme. Eu estava arrebentado em uma cadeira perto dela e meu amigo do lado me observando. Começou a chover de repente e vejo um casal meio suspeito na piscina. Opa. A garota provavelmente fazia a mágica do crescimento. Não é a mágica do desaparecimento, não? Ou só do crescimento? Ah, primeiro é do crescimento, depois é do desaparecimento. Sequencialmente. É, entendi. Primeiro cresce, depois some. Desaparece. Depois engole. É, aparece, mano. Some, aparece, some. Teletransporte. No final, a mágica da golfada, né? Mas ele tava lá vendo a mágica do crescimento, todo interessado, e a prima dele chegou pra levar pra trocar de roupa. Opa! Eu queria ver até onde ia aquilo do casal, mas perdeu o resto da cena. Porra, cara, tu podia ter filmado que tu ia ganhar uma grana ainda, cara. Ia poder... Podia mandar pra cá pra Tanya Corp e aí finalmente nós entraríamos no reino da putaria, né? Porque a gente já foi pro X-Videos lá, só que a gente foi eliminado. E se tivesse esse vídeo anexado, a gente não seria eliminado do X-Videos. Deu mole. Deu muito mole. Ou duro, né? E ele continua falando das termas aqui que ele foi. Enquanto me trocava no vestiário, notei um cara sentado que só estava me observando. Fingi que não era comigo. Ele não desviava o olhar, até que ele falou algo, mas não ouvi direito. Perguntei o que ele falou, mas ele apenas levantou, deu um sorriso, olhou bem pra mim e saiu. Que isso? Que isso, meu garoto? Já chamou pra xincha, cara. Deu mole? Deu mole. Só que, cara, as termas são perigo. Quando eu saí, meu amigo estava na porta dando risada. Ele disse que chutou o que o cara falou, mas disse que não ia me falar. Quando já estávamos indo embora, vi que pararam o carro num terreno cheio de lama. Para completar a minha sorte, acabei afundando o pé e escorreguei novamente. É um ótimo dia para se fuder. Rapaz, cara, você nunca mais bate nessas termas, ok? Tá fudido, velho. Aí, cara, vou te dar outra dica, cara. Teu amigo, obviamente, não quis falar porque ele passou à tua frente. Ele pegou o telefone, o contato do cara e nessa hora ele deve ser um ricaço aí no exterior. Pai, duas crianças adotadas aí, é verdade. Aí, tá vendo? Demore, cara, demore. Perdeu o cara pro teu amigo. Ele fala se tava bêbado? Cara, ele não falou se tava bêbado, não, cara. Ele não mencionou bebida em momento algum. Mas podemos supor que sim, porque o cara ia comer irmã nas termas é foda. Caindo diretão aí também. Porra. Verdade. Ele diz aqui, terminando plenamente satisfatório, adorei a trilha sonora do fundo desse cast. Beyoncé foi muito bom. Rapaz, tá você vendo? Realmente tem as tendências. Olha só, tem notícias pra você. Deixa eu conversar com seus pais. Seus pais estão por aí? Bota eles pra ver. Ele com certeza tá se lamentando aí que não pegou o maluco lá no parque aquático. Eu tinha razão no final das contas. É verdade. Milton Gomes, muito obrigado pelo seu e-mail. Milton. Bom, vai lá. Apressa. Pô, cadê o resto da história da feiticeira na piscina, mano? A feiticeira na piscina ficou pro som, cara. Muito triste. A mágica do desaparecimento, velho. Vamos lá, continuando o e-mail referente ao podcast número 82 do nosso amigo Thiago França, que a gente acha que não é parente de ninguém, apesar de já ter sido revelado. Ele fala aqui, sinceramente o verão é a melhor época. No primeiro dia de verão é meu aniversário. Opa, o verão tem data certa pra ser? Tem, cara, assim? Solstício de verão é o dia que muda a estação e tal, e é dia 21 de dezembro, por isso que o mundo acaba no dia 21 de dezembro, cara. Ou seja, quem quiser presentear o nosso amigo Thiago França, que não é parente de ninguém, pode mandar seus presentinhos no fim do mundo aí, cara. Você... Aí, porque a galera tem que começar a dar ações pra ele, cara. Porque vai acabar o mundo mesmo, tá ligado? Vai acabar a porra toda. Pega o... Dá qualquer coisa, cara. Dá dinheiro, dá aí. Não, dinheiro, é. Pega aquela parada do documento do seu terreno que você ganhou do seu pai. Pega e passa pro nome dele agora, dia 21. Vai acabar o mundo mesmo, cara. Pelo menos dá um presente pra alguém, entendeu? É isso aí. Levar o bom da vida. É, ele fala, logo depois vem o Natal e o Réveillon. Mais tardar, vem as viagens e pra fechar, tem uma semana em casa jogando videogame durante o carnaval. É o programa normal de todo mundo aqui da galera, cara. Ninguém aproveita o carnaval, todo mundo só joga videogame. É, ele falou, outro ponto forte é o calor. Prefiro mil vezes o calor ao frio. Quer dizer, se for considerar calor como temperatura, 40 mil graus mataria qualquer um. Mas isso não vem ao caso. É meio maluco essa pessoa, cara. A pessoa que prefere o calor ao frio, prefere ficar suado a ter que botar um casaco, é um problema, cara. É verdade. A tendência é gostar de bacanão. Bufalão, você gosta de mais calor ou de frio, Bufalão? Pô, é melhor frio, né? Frio, porra, tá vendo? Olha só, aí, completamente errado esse ouvido. Frio, né? Não, não negativo, abaixo de zero, tá? Mas, pô, não, melhor. Negativo não, negativo é zoado, aí também não é frio, aí é, é putaria. Cara, Thiago França, muito obrigado pelo seu e-mail. Está anotado aqui que você gosta mais de calor do que de frio. Será usado no futuro. Contra você. Próximo e-mail do Manupa. Manupa? R7, Manupa R7. Opa, R7 é da porque ele é da Record, cara. Ele é da Record. É. Opa, da Record. Caralho, maneiro. Devo parabenizá-los por um cast no qual vocês não enfiam nenhum travesti no meio. Ou enfiamos no meio de travesti. Porém, nos e-mails, deixaram a peteca cair. Bom, caralho, olha o trocadilho dele, cara. Tu entendeu? Vocês não enfiaram nenhum travesti no meio. Porém, nos e-mails, entendeu? Caralho, cara, aí, tá muito sagaz, cara. Mas parabéns. Por ter enfiado esse trocadilho no meio dos seus e-mails. Ah, não entendi, vou falar, você entendeu? Pô, eu gostei, meios, e-mails, né, tá bom, gostei. É, pô. Você pô, que é burro, pô. Ah, isso é rima, pô, não é um trocadilho, é uma rima. Não, trocadilho, porque a palavra meio não tem nada a ver com e-mails. Tem como mandar aquela palmas pro cara aí, pô, foi boa, foi boa. É, vamos botar a palma, dá atenção, a palma digital, 3, 2, 1. Vou mandar uma capital brasileira pra ele, palmas. Ah. Ha! Engraçado! Aí, você quer um pombo pra você? Ele é muito engraçado. Ele já acabou o e-mail dele, cara. Agora só vem plenamente satisfatórios. Plenamente satisfatório, um. Pombo, você está bem servido de pai, hein? Primeiro ele dá a maliciosa informação de que se a cabeça passar, o resto passa. E agora um capote seguido de uma gorfada. Ah, cara, isso é porque você não sabia que ele era um robô. Então agora... É verdade, é Robocop, cara. Meu pai é um ciborgue. Imagina um ciborgue dando um caixote em você, cara. Muito legal, né? Muito caldo. Grande pai, cara. Seu pai é muito maneiro. Pelo menos ele está enferrujado no fim da praia, então eu fico rindo dele. Ah, e PS2, bode da sim pra jogar basquete na Praia de Santos. Com uma plateia de pinguins, águas vivas e de vez em quando até uma baleiazinha. Mas o melhor é quando aparece a baleia, cara. Mas o melhor é quando aparece... Pô, mas... Pô, então o nosso pinguim na Praia de Ipanema não foi grandes coisas. O cara tem pinguim lá direto. É verdade. O melhor é como ele termina o e-mail, né, cara? O cara clássico. Manupa via computador. Porra, esse cara aqui inovou, hein? Mandou pelo computador o e-mail, cara. De vez em quando o pessoal faz isso, manda pelo computador. Então, valeu, Manupa. Pombão, próximo e-mail. Rápido. Próximo e-mail, muito rápido, muito rápido. E-mail do nosso amigo, eu tô tentando ler o nome dele, Rafael Abraão. Rafael Abraão diz assim, fala cambada do podcast Tanguinha. Beleza? Beleza. Aqui quem escreve é o Madruga Jackson, do Rio de Janeiro. Já ouço o programa desde o episódio sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Mas nunca mandei um e-mail. Você é estreante, rapaz. Olha, é. Perdeu o locabacito da Tanguinha Corpita. Uma mensagem de perdida de cabaço pra ele, Búfalo. Conselho. Não, vou deixar isso pra você, pô, sacanagem, cara. Tá bom, então, hipoglós após, beleza? Esse é o meu conselho. Porra, isso é o seu trocadilho, cara, não e-mails com meio, porra. Ah, não, você tá com inveja. Ele fala assim, nunca mandei e-mail, pois verdade, seja dita, nunca ouvi nenhuma leitura de e-mails até o fim. Espero que ele ouça essa, né, pra conseguir ouvir o e-mail dele. Mas aproveitando a primeira vez, gostaria de agradecer principalmente ao Bode, mais um fake do Bode, olha só, cara. Brincadeira, hein? Se... o Bode não para, cara. O Bode não para. Com seus pontos de vista e teorias que me fizeram enxergar verdades. Ah, é só falar com propriedade, cara. Eu tenho que começar a fazer isso também, cara. É muito maneiro. Ah, maluco, o Bode é cagador de regra mundial. Ele fala, o mangá do Sakura nunca mais foi o mesmo. Está umas 10 vezes melhor, melhor de ler. Ele falou que ele leu melhor depois do que o Bode falou pra ele. Ele agradece a mim também, ao Pombo, com sua visão deturpada e onanista da vida. É isso aí, punheteiro, isso é você, seu filho da puta. Que certo ponto me identifico com tal visão. É, você também é um punheteiro, então. E é o Pluff que, bem, por ser um alvo humano. É, o Pluff, cara, o Pluff ele tem muito a mostrar aí, é porque ele passa uma parte do tempo a gente zoando ele, mas ele ainda vai conquistar o seu coração. Vou conquistar o seu coração com muito amor e muito xingamento, seu filho da puta. Tipo Itaipava, a cerveja do Brasil vai ganhar seu coração. Enfim, mas tenho que lhe dizer que se esqueceram de um dos points mais badalados do verão carioca, o Piscinão de Ramos. Ou se preferirem, a filial dos Poços de Lava do Inferno. Caralho. O local reúne somente a nata das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. Esse vídeo mostra as espécies que habitam o local. Vai, em teoria, ter no post aí o vídeo que ele mandou do Piscinão de Ramos pra você ver como é que funciona. Rapaz, tem Piscinão de Ramos e tem Piscinão de São Gonçalo também, cara. Que é... Tem Piscinão de São Gonçalo que é uma tristeza, cara. Não vi isso não, cara. Ah, tá alternativo já, cara. Porque a galera foi lá e roubou a água porque era potável. Aqui em São Cristóvão tem piscinão também, tem o piscinão da Cancela, mas só rola quando chove. Aí fica aquela porra, fica abrindo o piscinão. Piscinão da Cancela. Cancela. Pô, abriu o piscinão novo, cara. Abriu o piscinão novo lá em Bangu, tá ligado? Sério mesmo? Ficou sabendo não? Caralho, vou falar o shopping ali, mano. Pô. É o quê? É o piscinão de Bangu. Bangu é o mesmo esquema de São Cristóvão, sempre que chove tem piscinão. Só que lá é, tipo, aquelas piscinas sem fundo, tá ligado? Fica... Tu de vez em quando vai visitar lá, quando tá seco é Bangu, aí quando chove é aquela cidade lá debaixo do mar, como é que é o nome aquela porra da cidade perdida Atlântida. Lá? Atlântida, é isso aí. Só que muito mais pobre. Verdade, Bangu e seus tritões. Aí ele disse que agradece a todos pelo ótimo trabalho, deseja Feliz Natal e um ótimo Ano Novo, uma fé pra você também, cara. Rapaz, Feliz Natal também pra você e o Ano Novo a gente deseja no próximo podcast. Vamos estar todos no mesmo lugar depois do fim do mundo no dia 21, então o nosso Natal vai ser muito divertido juntos lá no inferno. É, isso aí. É fé. E eu queria dizer que chegou mais um e-mail, Pomão, do Pança Louca. Pança Louca? Ai, mas parabéns, cara, não pode deixar de constar parabéns pelo seu nick, cara. Toda vez que você mandar um e-mail vai ser isso que eu vou falar pra você. Pança Louca na área. Bem, sou desmemoriado, então fica difícil comentar sobre o episódio específico. Sendo assim, vou descrever o início da minha sexta-feira antes que me esqueça. Acordei às 4 da manhã para ir trabalhar. Depois do busão andar uns 15 km, a desgraça quebrou. Acontece direto comigo essa porra, mano. Ah, o ônibus foi feito para quebrar. Bom, acontece nada, cara. Deve acontecer... Quantas vezes aconteceu isso já, cara? Cara, várias vezes, cara. É porque tu não pega o M65 aqui em São Cristóvão, amigo. Senão tu vai saber o que é a merda, mano. É praticamente uma Kombi, né, cara? Sério, cara? É uma Kombi maior, né, cara? Pra ter uma ideia da idade dos ônibus, dos 665, cara, todo ônibus tem um pôster do Getúlio Vargas. Né? É uma porra assim. Só em São Cristóvão tem esse negócio mesmo, cara. Só em São Cristóvão. Então, é aquela alegria pra conseguir entrar em um outro ônibus de ombrada. Cotovelada na cara e alguns mais ousados e alegres dão até aquela patolada. Quem será? Opa! Bufalão, se você está no ônibus, em pé, e aí o ônibus, não é maneira que a sua quebra na frente do seu, começa a entrar na galera. E um cara que passa te dá uma patolada. O que tu faz com ele, cara? Pô, mano, pergunta, né? Curtiu? Filha da puta. Pô, muito bom, cara. Se tratando do Buffalo, acho que o cara vai dar pra todo lado e começar a se afastar, tá ligado, cara? Vou brincar com o outro, que aqui não tá dando certo. Esse aqui vai machucar. muito bom, muito bom. É o gigante gentil, cara. Vamos lá. Muito você gentil, é. Na hora do vamos ver, rapaz, não tem essa não. Pura brutalidade. Continuando aqui, meio do Pança Louca. Então, é aquela alegria pra conseguir entrar em outro ônibus. Após algumas voadoras, consegui entrar no outro busão. Estava eu tudo torto, espremido, e ainda tinha um filho da puta com um sovaco fedido. Todos naquela situação agradável, então começo a rir, e todos ficam me olhando. Afinal, quem poderia rir uma situação daquela, cara? É até estranho, né, cara? Uma porrada de gente chorando, outra cabisbaixa, é um filho da puta rindo, cara. Eu também achar que você tá patolando alguém gostando muito, cara. Ah, meu Deus do céu. Só podia rir daquela situação quem estava ouvindo o podcast de Tanguinha! Cara, é pra isso que serve o podcast, cara. É pra animar você enquanto você tá sendo currado dentro do ônibus. É essa. Quando a gente tá lá na missão lá do site, procura lá, missão Tanguinha Corp, você vai ver lá. entendeu? É, dá um consolo, um conforto, né? Consolo seria, um duplo sentido muito foda. É, dá um conforto às pessoas que estão sendo patroladas ou curradas dentro do ônibus. É isso aí, essa é a nossa missão. E ele termina aqui: naquele momento resolvi ver o lado bom das coisas. Eu estava ouvindo a Tanguinha Corp encolchando o homem e ele nada podia fazer pra sair daquela situação. Prensou aí, prendeu o carro dentro da tela ali, macetou pra cima dele. E ainda tinha uma mulher com os peitões nas minhas costas e todos me olhavam como se eu fosse louco. Ah, muito bom. Pra terminar esse papo muito maluco sincero, vou verificar meu e-mail à procura de keys do Steam, pois acredito que eu tenho um bundle que nunca ativei. Mas se eu não tiver, desculpe, sou desmemoriado. Cara, se você tiver um bundle pra dar pra gente, a gente agradece. E você, caro ouvinte que não tá sabendo, a gente tá fazendo a promoção de Natal. E os jogos esgotaram, a gente tem que comprar mais e tá esperando a promoção de Natal. Mas se você tiver jogos pra gente passar pros outros, pode dar pra gente também, não tem problema nenhum, a gente vai repassar. Só precisa passar pra gente a chave do Steam. A gente vai confiar que a chave que você passou é válida e não foi usada ainda. Porque é um problema. É verdade, né? A gente sempre aceita. Se você quiser dar pra gente, cara, aí tamo à disposição. E só corrigir aí, botar um erro no e-mail dele, que o certo não é bundle, é bundle. Bundle, é verdade. Então escrevam direito. Completamente errado. Agora, o Bufalão. Oi? Você tava se questionando aí, cara, qual o grande problema desse cara aí? Qual é o nome do amigo mesmo? É o Pança Louca. Pança Louca. De onde ele é, cara? De onde é o senhor Pança Louca que tem esses ônibus tão ruins aí? Transporte público decadente. Cara, esse bobear é de São Cristóvão, cara. É, pode ser de São Cristóvão, cara. É bem provado até. Agora imagina, né, cara? O cara tava apertado no ônibus e o nome dele é Pança Louca. Então ele devia estar contribuindo bastante pro aperto do ônibus. É, mostra aí, é verdade. Com sua Pança Louca. Vamos descobrir onde é o seu Pança Louca. Pança Louca, no próximo e-mail você manda pra gente de onde você é. Começa o e-mail falando Pança Louca, Rio Grande do Sul, Teresópolis. Rio Grande do Sul, Teresópolis. É, existe Teresópolis? Não existe não, mas agora vai existir. Você acabou de fundar. É isso aí. E muito obrigado pelo seu e-mail. E, pô, bom, acabaram os e-mails? Acabaram os e-mails, cara. Ainda tá vendo. Calma aí, galera. Fala. Pô, junção dos e-mails aí, ó. Olha só, o Bufalão, caralho, o Bufalão produziu aqui durante o negócio. Pô, eu fui prestando atenção aí, ó, viu? Porra, olha só, o Bufalão, durante toda a leitura dos e-mails, você acha que ele tá de bobeira, rapaz? O cara tá aqui. Fez uma história, uma união de todos os e-mails aqui. Atenção. Porra, sem como. Esse recado é pro Pança Louca, hein, Pança Louca? Ó, pra você, ó. Reza pra essa parada de ônibus não ser em Caldas Novas. E pra variar durante o carnaval. Que em vez de jogar videogame e ir pra Caldas Novas, sentir águas termais. Porra, leu na moral, mano. Caralho, o falando fez sentido nenhum mesmo, não, cara. Não, cara. O falando escreveu que nenhum. Você vai ler. A parada é assim, não. A gente, pra variar, entendeu? A gente vai lá pra Caldas Novas, pra em vez de jogar videogame, entendeu? Ir lá nas águas termais, sem as primas, sem as irmãs e o caralho. Ah, tá, entendi. Vamos rezar pra esse ônibus decadente, não sei lá, entendeu? Pra gente não se fuder. Ah, vê? Agora eu entendi. Então não é recado pra essa louca, é recado pra gente. Ah, Bufalão, tá montando os planos pro carnaval já, cara. É, pô, Bufalão. Olha só, carnaval da Tanguinha Corp vai ser em Caldas Novas. Quem quiser encontrar com a gente. Rapaz, o Bufalão é um cara 3.0, rapaz. Tu vê que a gente tá lendo aqui um e-mail concentrado na parada, ele já tá criando plano pro. Caralho, Bufalão, você é um cara muito à frente, cara. Meus parabéns. Muito pra frente, Ex. Tu pode ser enfrentado de maneira errada, mas muito pra frente. É isso aí. Pra frente e um pouquinho pra esquerda. Opa! Filha da puta. Vamos então pro recado de voz? Recadinho de voz! Recado de voz! Alô, cerveja, aqui é o Rafael SR e eu não vou contar essa história do Alô Cerveja agora. É, eu vim aqui pra poder falar sobre o verão, essa época tão bonita do ano que eu gostaria de ir pra Europa. Mas eu não tenho dinheiro nem pra uma carteira, como eu já disse antes, então a Europa tá fora de cogitação. Eu até hoje só fui uma vez à praia. Vocês estão falando da praia e eu só tenho experiência pior do que qualquer possível experiência que vocês tiveram na praia. Fora roubo, eu nunca fui roubado. Mas eu viajei cerca de 8 horas de Kombi, porque eu sou pobre. pra uma praia chamada Praia das Neves, que é bem na divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Mas eu fiquei no Espírito Santo, tá bonito. Era uma casa minúscula, cheia de marimbondo. Na hora que abriram a porta, tinha marimbondo voando pra tudo que é lado. Eu tava desviando de marimbondo, andando de costa, e pisei num caco de vidro. Abriu uma boca de uns 2 centímetros no meu pé. Minha mãe, que tem umas medicinas muito interessantes, falou: ah, água de sal ajuda. E eu botei meu pé sangrando na água do mar. Foi bom, sabe? Foi interessante, uma boa lembrança, legal. Trai uns tubarão lá, ficou muito maneiro, mas... E o calor é o problema. O problema do calor é dormir, cara. Você pode falar que dormir no frio é uma merda, mas eles inventaram uma coisa chamada cobertor. Agora eu quero ver o que você faz no calor, no frio, que é cobertor. O que você faz no calor? Você liga o ventilador, abre a janela e continua quente. E você não tem um problema que eu tenho aqui, porque eu moro do lado... Eu sou da roça. E eu moro do lado do mato. Então eu abro a janela, entra 5 pernilongos e 2 testemunhas de Jeová. Eu vi isso em algum lugar no Facebook. Eu queria, então, dar um parabéns pro Pombo, que com certeza ganhou o troféu de Barretos naquele ano por fazer o melhor rodeio de Banana Boat. E dizer que eu vou mandar mais motivacional em breve, assim que eu tiver mais ideias e assim que um amigo meu me ensinar a mexer no Photoshop, se eu não contar pra ninguém isso. Então, um abraço, galera, e alô, cerveja! Ouvinte falou! Fala galera de Tanguinha, tudo bem? Aqui é o Sky, Fake do Bode. Bom, queria falar aqui do podcast, foi bom pra caralho. Tipo, acho que de coisas estranhas que tem na praia, que eu já vi, eu não sei se aí tem, mas é parafina, se não me engano, no corpo. Porque tem, cachorro maldito, porque tipo tem, tipo, é uns potes vermelhos, e lá o pessoal pega e passa no corpo, cara. Aqui dali é muito sinistro, eu já passei, queima, que dali vai ajudar a queimar a pele, que dali é uma desgraça e ainda é vermelho, sinal do que é do capeta. Bom, acho que só isso e até mais, valeu aí, toca aí a vinhetinha aí do que te falou. Ah, antes que eu me esqueça, dá uma correçãozinha aqui, não sou do Rio de Janeiro não, galera, eu sou do Ceará, Fortaleza, Ceará. Então, se cuida aí, valeu e até mais. Ouvinte falou, ouvinte falou, ouvinte falou. Olá, apesar de Tanguinhas, e aí Bortoncelo aqui novamente. Apesar de até os 12 anos eu ter sido apaixonadíssima por praia, hoje em dia eu não gosto. Eu e a minha família, a gente costuma ir pras praias lá de Florianópolis. Pelo menos tem um padrão um pouquinho melhor que as aqui do Paraná. E assim, o meu problema com praia é o seguinte: o mar é um grande banheiro público, ponto. A areia, eu tenho um grande problema com a areia porque você não sabe de onde ela vem e entra em lugares difíceis de tirar. É um horror. A praia, o bom da praia pra mim é que lá eu consigo praticar a leitura, porque eu não saio debaixo do guarda-sol. Eu só saio pra caminhar. Sabe aquela coisa até o final da praia, lá nas pedras e voltar? Porque na praia tem alguma coisa mágica. Você caminha, caminha, caminha, mas você não sente o cansaço, apesar do sol das costas. Então, pelo menos pra motivar, me exercitar pra ser pra alguma coisa. Vocês estavam falando ali de castelinhos de areia que vocês faziam quando era criança. Eu, quando era criança, fazia outra coisa, cara. Eu fazia tipo uma horta na areia. Eu pegava o rastel, fazia como se fosse o arado na areia e fazia umas batatinhas. E colocava, assim, com a coisa mais bonita. Quando eu cresci, descobri que as batatas ficam embaixo da terra e não em cima, como eu fazia. Mas continuam sendo lindas. Cara, um negócio que é muito engraçado aqui na praia de... Pelo menos aqui, praias aqui do sul. Aqui tem muito, muito, muito, muito argentino. Muito argentino mesmo. Daí, assim, o pior que argentino na praia é que eles ainda ficam jogando aquele jogo com disquinho, ficam tomando tererê. Mas gaúcho na praia é um pouco pior, porque tá aquele sol tremendo, 40 graus. Teu pé pra fora do guarda-sol pegando fogo. E o pessoal tomando chimarrão, cara, chimarrão. Só não falo mais porque meus pais também tomam chimarrão embaixo do guarda-sol, cara. Eu nunca vou entender isso direito. E outra coisa que você vê como os próprios vendedores de praia tentam expandir seus negócios nesse mundo globalizado. O vendedor de milho verde, sem brincadeira, ele passa na praia, tipo, pra fazer uma coisa bilíngue, ele passa gritando: milho choclo, milho choclo. Cara, tivemos a oportunidade de vir pra isso, observe esse fenômeno, sério. E eu, em 2009, eu estive no Rio de Janeiro, e em Copacabana eu vi uma coisa que eu achei que quando as pessoas me falavam que isso acontecia, eu achava que era exagero, mas realmente, eu vi uma tia negra gorda, com dois filhos maiores atrás dela, na mão direita levando o filho pequeno e na esquerda os restos de frango e o resto da salada de tomate, cara. Eu vou morrer e não vou ter visto tudo ainda. A mensagem ficou meio grande, desculpa qualquer coisa, e acho que é isso. Obrigada. Tchau. Ouvinte falou. E aí, galera, Tanguinha Corp, Caio Medeiros, Jogodosh, de novo aqui. E só deixando esse recado pra falar, Pombo, é nóis. Eu e dois primos meus, a gente também se amarrava em tomar caixote na praia. Acho que a gente ia pra praia só pra isso, era essa a nossa diversão. É, só que diferente de você, a gente não tentava desafiar o mar, a gente não queria ir lá dar porrada nele. A gente simplesmente gostava de, sei lá, beber água e sair rolando na areia, se arranhando todo. Acho que o que a gente mais se amarrava em tomar caixote, a forma, era o seguinte, a gente sentava os três na areia, tipo em trenzinho assim, de frente para o mar, e simplesmente esperava a onda vir e quebrar na nossa cara. É, enfim, é super divertido. E queria aproveitar também para perguntar para vocês se vocês vão no Baixo Frente Pizza aí nesse final de ano. Partiu? Valeu, galera. Abraço. É, rapaz, recadinhos de voz. Pô, 7,5 de recado de voz. Espero que vocês não tenham dormido, mas a galera tá muito participativa. É verdade, rapaz. Cada vez mais. Cada vez mais. E a gente curte, não vem com esse papo, não. Tudo bem que daqui a pouco, na hora que passar de 15, a gente vai ter que começar a filtrar recado de voz. Aí vai ser um problema. Não, ou não, cara. A gente faz episódios novos, assim, os ouvintes comentam e a gente, né, vai ter até a gente falando, cara, no episódio. Vai ser bonito. Eu vou mandar um recado de voz também pra gente. Aí, a gente vai ter que apelar pra conseguir gravar o podcast, né? Que a gente vai ter que incluir mensagem de voz no meio do podcast nosso. Muito bom. E aí, recadinho de voz aqui do Rafael SR. Alô, cerveja! Alô, cerveja! É, muito bom. A África do Sul é logo ali. Um abraço pra você, Rafael. O Sky perguntou aqui, Pombão. Opa. Não, Pombão não. Pombão não vai ter opinião sobre isso. Pombão é um cara muito palmito. Por favor. Opa. O que certas pessoas que passam parafina no corpo pra pegar um bronzeado? Parafina? Cara, é. Sabia nem que isso dava resultado, velho. Completamente por fora. Ah, eu também não tava sabendo não, cara, mas o brother aqui falou. Ou então passa no cabelo. Não, acho que passa no cabelo essa porra, não é? Pra ficar louro. Ah, é. Acho que é isso aí. É, pra ficar louro aí, pô. Tá mal informado o Sky, o Bufalão te corrigiu, Zé Ruela. Ele passou parafina pra tentar se bronzear? Ele passou parafina, muito Zé Ruela. Parafina, ainda bem que eu não sou desse. Ele tem um cachorro que fica latindo lá, cara. Olha só, pra saber se for gravar, mandar um recado pra frente. Você prende seu cachorro, cara. Senão você vai atrapalhar toda a gravação e a gente vai ter que excluir o seu recado. Verdade, cachorro maldito. Cachorro maldito. É, aqui, penultimamente, a Gisele, cara. Ela tem um pique de ligado enorme, porque ela anda na praia e não cansa. Eu não entendi o que isso quis dizer. Ela tem um pique. Caralho, que susto que eu tomei quando começou a falar. Gisele, eu não queria falar, mas eu sempre te confiei. Preparo físico 100%, cara. Não, pique é disposição, tá. Disposição. Jogador do Barcelona, né? Entendi. Então tá bom, parabéns pelo seu agora, pique enorme. Agora, ela. Ela disse que tem muitos argentinos na Praia do Sul, cara. É verdade, cara. Os argentinos estão roubando a sua praia? Caralho, muito merda, né, cara? Cara, a Argentina é uma praga, tá invadindo o mundo. É tipo erva daninha, tá ligado? Tem que matar essas porra logo antes que ele chegue aqui, cara. Vamos matar os argentinos tudo. Exatamente. Se encontrar o Maradona, ganha 10 pontos. 10 pontos, é muito bom, muito bom. Valeu, Gisele, pelo seu recado e um abraço pro seu irmão Jonas Bortoncelo. Verdade, tem falado dos vendedores bilíngues, né? Ninguém falou. Eu não falei porque eu não ouvi, eu não sei do que se trata. Então tá certo. Gisele, a gente se importa muito com seu comentário, foi muito legal. Não, você não vai entrar. Corta sua prática. Exatamente. Então. E aqui, ultimamente, o um recadinho de voz do Yogodoshi. Ele bombou, ele disse que era seu brother e curtiu levar caixote na praia. Porra, cara, é muito maneiro, dá mó onda maneira, cara. Tipo, nego cheira farinha, cheira cocaína, mas ninguém tem culhão pra cheirar areia de praia, moleque. É o que acontece cheirar quando tu toma um cara. Areia de praia. Vou falar, o que é essa pessoa que vai pra praia e cheira areia? Bom, recurso não falta, né? Isso é novidade pra mim também, cara, que nem a parafina, mano. Você tem que usar o que a terra te dá de abundância, rapaz. Então é aí, tatuí de vez em quando vem um também. Não, mas sério mesmo, cara, tomar cachaça é maneiro, porque tu vê a porra toda rodando, cara, é muito bolado. E assim, a água não machuca, né? A não ser, claro, que areia ela... Areia rala, tá com o cotovelo todo, mas tudo bem. Ah, depende da areia. Se for tipo areia de Santos, que tava falando aí que dá pra jogar basquete, o caralho, tudo bem. Mas normalmente a areia de praia, pelo menos aqui no Rio, é macia, cara. Tu não se fode tanto assim, não. E até porque ela fica coberta de água e pá. É maneiro. Tiveram algumas vezes que eu me fudi forte, né? Teve vezes que eu tava pegando jacaré que eu quase quebrei a coluna no meio. Mas não foi o caso. Caralho. Maluco rato de praia leva caixote ainda, né? Que vergonha. Ah, nada a ver, pão. Tá mó Zé Ruela. Acontece. E o Baixo Frente Pizza, cara. O Yogodoshi perguntou se a gente vai no Baixo Frente Pizza, que é a reunião que a galera do podcast Eu Gosto de Jogos vai fazer agora no dia 22 de dezembro. Ele só falta definir o local, cara, pra gente dizer se vai ou não. Porque, né, depende... Ninguém vai, cara. É dia 22 de dezembro, pô. Eu sei, cara, mas tem que prometer, entende? Ah, entendi. Não, mas dia 22 de dezembro acabou tudo, cara. Não vai ter pizza, não vai ter mundo. Foi por isso que eles marcaram pro dia 22. Foi por isso que a entrega dos presentes da Tanguinha Corp vai ser só do dia 25, entendeu? É tudo, fica tudo, cara. Pra depois do dia 21. Entendi. Então, vamos comer pizza no inferno, vamos dar jogo no inferno, vai ser isso aí, cara. É isso aí. Inferno. Mas, ó, se o mundo não acabar e eu for, eu vou levar meu 3DS, porque eu quero fazer os 3DS. Então, levem seus 3DS também, todos vocês que forem no Baixo Frente Pizza. Exatamente. Eu também vou levar o meu e o Bod vai levar o dele. É isso aí. E todos com Pokémon Black 2. Mentira, o Bod é White. É isso aí. E é isso aí. Obrigado por todos os recados de voz. E nós vamos aqui dar um prestígio pra galera do que comentou no site. É site? É site, Pombão. Fez aquela lista marota da galera que comentou? Fiz aquela lista, porra, muito bolada, cara. Tipo a lista do Oscar, que não tem lista, mas eu vou ler aqui como se fosse do Oscar, beleza? Entendi. Então dá aquela... Dá lá. Dá um parabéns pra então, galera aí. Comentário dos brother aqui. Se você não comenta, você não é brother. Então trata de comentar no comentário dos brother. Então vamos lá pra lista. Thiago Pinheiro, Milton Gomes, Skylord, Fake do Bode, Ever Pereto, Marlon Hildon, ah, eu escrevi errado, Falmes, André Oaza, Rafa Cobre, Shadow Egg, Bioshocker 002, Senhor Cabuloso, Rafael SR, Machicheiro das Galáxias, André Wallace Mark, quero saber de onde vem esse Mark, Thiago França, Ginkgo Biloba. Esses foram os membros dos brother, comentário dos brother, eles estão aqui, todos nós estamos muito felizes. Muito, todos nós, inclusive o Búfalo. Inclusive o Búfalo, que tá demonstrando, porra, fode mesmo. Muita felicidade. Acordou agora, Búfalo? Não. Vamos lá, então, olha só, cada um aqui escolheu um recado só, porque o e-mail tá grande. Então eu vou começar aqui com o e-mail que eu escolhi, e-mail do Falmes. Olha o Falmes de novo aí, ele tem 22 pontos. Olha só, americano Falmes. Ele diz aqui, sei que posso estar pedindo muito, está, mas poderia haver um cast retrospectiva 2012? Não. Olha só, não é assim, não, poderia, mas não haverá. Isso aí, por quê? Porque eu não quero. Exato. Porque existe um trabalho jornalístico que não vem ao caso na época de descanso, entendeu? Não, mas ele não quis dizer a retrospectiva igual da Globo, eu acho, cara. Acho que ele quis dizer a retrospectiva dos programas e tudo mais que a gente falou. Caralho, ele quer que eu ouça meus próprios programas pra catar lá no fundo o que é interessante pra reproduzir. No fundo do buraco! Olha só, se você tivesse o trabalho de encontrar a minutagem, eu até faria todo o trabalho de coisar, mas eu não vou fazer isso. Exatamente, esse é o Cluff. Enfim, Rafael, como é que foi que mandou isso aí? Foi o? Falmes, foi o Falmes. Falmes, é assim, todas as ideias são ideias e a gente não tem muita antecipação assim do que a gente vai fazer, tipo, vai no susto, entendeu? Então, de repente rola, cara, de repente aí... pode ser que venha uma surpresinha, tipo travesti, tá ligado? Tu vai pegar o travesti, tu acha que é mulher e na hora, pá, surpresa. Ah, se tiver a retrospectiva, o nome da retrospectiva vai ser Retravestiva. Retrospectiva. Se eu posso garantir uma coisa aqui, é que o nome não vai ser esse, cara. Ah, então vai se fuder. Não vai ter retrospectiva, então. Ah, mas obrigado, Fábio. Pombão. Bufalão. Opa. Lê o teu recado agora aí, cara. Bufalão valeu. Aí, pela primeira vez na história, eu tenho a parte que o Bufalão valeu um recado do ouvinte, cara. É verdade. Vou ler o recado aqui do André Waza. Ele tem 7 pontos. Tá quase. Diz que, pô, esse último cast foi muito foda. Que ele não tem nada contra a praia, mas como ele mora em São Paulo, né? A praia mais próxima fica a 2 horas de distância aí da cidade dele. Que merda, né? Diz que é legal e às vezes. É realmente legal e às vezes, né, pô? Concorda? Passa lá, passa parafina no corpo, né? Cheira areia, toma caixote, pô. Muito divertido. Coisa linda. É um exemplo da praia pelos nossos ouvintes, né, cara? Que a gente vê aqui da galera. Ele termina dizendo aí que foi muita malandragem de vocês botar o Summer Electro Hits na trilha, né? Opa, essa aí foi a obra do Bode. O Bode pegou o Summer Electro Hits e botou inteiro, cara. Ele aplicou o CD inteiro pra não ter que, tá ligado, fazer nada. Trabalho de escolher música, não. Ele teve trabalho de escolher o CD só. E ele foi muito gentil aí e mandou aquele abraço pra gente. Valeu. Porra, aí. Androasso, sinta-se homenageado por ter seu e-mail lido pelo Bufalindo, cara. Exatamente. Isso aí, homenageado. E sinta-se abraçado por nós três, assim, juntos, fazendo tudo. Tipo Teletubbies, upa! Upa! Só que o upa deles não deve ter uma... Enfim, aí você... Crescimento! Fé! Bom, tua vez de ler o recado pra gente finalizar essa bagaça. Minha vez de ler o recado, então é sempre aquela hora que eu fico aqui que nem um babaca procurando meu recado. É, recadinho do nosso amigo Rafa Covre, 5 pontos, caralho, tá na lanterna. Que ela, hein, cara, 5 pontos só. Ele fala, que podcast? Ok. Só isso? Pô. Tá bom. Bom, caiu? E o pombo caiu! O pombo caiu! Laiá, laiá, laiá, laiá. Muito bom, muito bom. Eu vou, inclusive, terminar a leitura aqui do pombo. Eu e Bufalindo, né, Bufalindo? Aí, já era. Vamos, perdeu. Recado do Rafa Kove, 5 pontos. Que podcast? Uma que não gosta de praia, mas vai. Outro que não gosta de praia, fala como se fosse burguês da porra e também vai à praia. Olha a frase do cara. Olhar pra aquele povo se divertindo na praia. Mas ele também tá lá. É escroto ao máximo. Cara, essa galera que diz que não gosta de praia e vai pra praia, é tudo hipócrita, na minha opinião. É tudo hipocrisia. Essa galera é muito Zé Ruela. E PS número 1. Gosto muito de ir à praia. É um problema seu, somente seu, e nada nos importa. Mentira, muito maneiro. E PS 2. Eu não levo farofa quando vou à praia. Aí a gente tem que concordar, porque eu também não levo. Falão, você leva farofa quando vai pra praia? Não. Claro que não. Nada de farofa, nada de farofa. Farofa é coisa de farofeiro. Qual o problema de eu falar com a galera da farofa ali, ó? Olha aquele povo se divertindo na praia. Aquela galera comendo farofa. Posso falar? É isso aí. Bando de varofeiro retardado. Pombão, oi. Você voltou, mas eu já li o seu recado. Tranquilo, eu tomei um caixote aqui. É, mano, pô. Ah, é um problema. E agora nós vamos para o recado do Top 10 BR. Recado Top 10 BR. Bom. Vamos lá, recado Top 10 BR do nosso amigo André Wallace Mark. 9 pontos. 9 pontos. Ele diz a frase muito completa. Ouvi, gostei e não tenho nada a acrescentar. Mas isso é sinceridade. A mulher que é um bom hit seu. Mandou fissure pra galera. Melhor comentário de todos os tempos da Tanguinha Corp. É o cara aqui, entendeu? Ele quer participar, ele quer ser um membro ativo, ele se esforçou pra isso e mesmo não tendo nada pra falar, ele veio aqui dizer que ouviu e não tem nada pra falar. Calma aí, ele só ganhou 9 pontos por isso? Tá errado. 9 pontos só acumulados pela vida. Ele... Ah, tá. Não. Primeiro comentário dele, ele ganhou 9 pontos só nesse comentário, sacou? É muito ponto, cara. Pô, tinha que ter mais pontos, cara, que é isso. Ele tem que começar mais agora, quando ele começar mais, ele vai ter mais pontos. A gente vai tampar um modelo de currículo aqui na Tanguinha Corp, que vai ter um espaço pra você botar os pontos que você tem no modelo de comentários da Tanguinha Corp. É isso aí. Entendeu? Lá pra você contar vantagem e arrumar seu emprego. Foi assim que eu consegui o meu. Porra, vou conseguir emprego comentando na Tanguinha Corp, muito bom. Exatamente. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido a participação do Bufalindo nos e-mails. Bufalão, manda um beijo pra galera aí. Despede deles aí, porque você agora é só no próximo programa. Isso aí, beijo, galera. Até o próximo programa. Isso foi estranho. Foi estranho mesmo. Essa foi a nossa semanal de Bufalindo pra vocês. Um beijo no seu saco e até o próximo programa. Olha, um beijo no seu... Não, cara. Que errado. Vai se fuder. Valeu, pessoal. O que você acha que o Bufalo faz no programa, cara? É isso que ele faz no programa, cara. E é isso aí, galera. Um abraço pra vocês, muitos caixotes, muita alegria, parafina no cabelo e termas com ônibus. Hã? Isso. E areia no nariz. Areia. Um beijo, abraço e fé. Não como a sua irmã. E parafina no corpo realmente tá roubando. Pra onde eu olhava havia bebida e eu com a cara toda inchada. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu queria dizer pra vocês, rapazes, que ó, todos vocês estão aqui, eu vejo a cara de vocês todo dia, tem uma foto aqui do Hadouken do churrasco, então vocês moram na parede do meu quarto, tá? Menos o Pombo, que na hora ele saiu com cara de mongol na foto. Porra, normal, cara. É foda, né? É foda. É uma merda isso.